Então, beleza, vamos começar a aventura Maldição de Haddonfield. Ok. Então é o seguinte, vocês três são um grupo de aventureiros, tá? Eu vou ficar com o clérigo. Porque tem que ter um clérigo, senão... Pode contar, você quer controlar o clérigo? Controla o clérigo. Eu? É. Não, eu controlo, pode deixar que eu controlo. Aí fica sendo um personagem do mestre. Obrigado, eu agradeço. Então é o seguinte, vocês são um grupo de mercenários e o rei Leopold, que é o rei do reino onde vocês chegaram nas suas vidas de aventuras, caçando grana, buscando tesouros e tudo. O rei Leopold, ele está muito preocupado com a vila de Haddonfield. Ele ficou preocupado com a vila de Haddonfield porque tem várias semanas que nenhum mercador de Haddonfield aparece lá na cidade central, na cidade de Gallifrey. Nenhum mercador aparece. Tem mais uma vaga, se aparecer gente, pode ir, pode chamar. Então nenhum mercador aparece, já tem umas duas ou três semanas. E há rumores que aventureiros que passaram por lá nunca mais foram vistos, né? Ele está achando muito estranho, porque a vila é uma vila muito tradicional, ela é uma vila que fabrica um vinho muito famoso, o vinho de Haddonfield, e ele ficou assim preocupado, né? E está oferecendo uma fortuna, assim, está oferecendo umas 5 mil peças de ouro para quem puder ir até a vila de Haddonfield e trazer notícias. Ele está preparando um exército, né, uma tropa para poder ir para lá, mas a tropa, como a vila de Haddonfield fica num território de montanhas, é muito difícil da tropa chegar. Então ele primeiro está querendo mandar pessoas, contratando pessoas para ir na frente, ver o que está acontecendo, voltar e reportar, né? Então ele oferece isso, caso vocês tragam alguma notícia de Haddonfield, ele oferece umas 5 mil peças de ouro, tá? E com isso vocês partiram e foram em direção para Haddonfield, né? Aí alguém de vocês pode ter algum parente que mora em Haddonfield. Quer ter algum parente que mora, ou algum amigo seu e tal? Um jovem, plebeu, um jovem amigo, um amigo assim, um produtor de vinho, alguma coisa assim? O clérigo, ele é o único humano, esse reino é humano, não é? Tá, então é isso. Então o Lannister, ele chama Lannister Souza, e é um primo dele, porque o tio dele é o Lorde da cidade, o Lannister vira pra vocês, que é o clérigo, e fala assim: nós vamos para Haddonfield? Meu Deus, não é possível, alguma coisa deve estar acontecendo lá. Eu conheço muito bem essa cidade, meu tio é o Lorde da região, né? Porque o Lance, ele é da corte também, né? Ele é assim um nobre, né? E resolveu virar aventureiro por motivos que ninguém sabe quais foram. Aí ele vai pra lá e ele vira pra vocês e fala assim: não, a gente vai lá e fica na casa do meu tio, a mansão Souza, que é fenomenal, ele tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E vocês vão conhecer o meu primo, Leonardo Souza, um grande amigo meu, gosto muito dele, ok? Aí vocês partem em direção para Haddonfield, ok? Depois que vocês passam por várias montanhas, vocês começam a chegar no vale onde ficam as vinícolas de Haddonfield e onde fica a vila de Haddonfield. Apesar de ser em torno de 4 horas da tarde, vocês veem que o vale está completamente coberto por uma névoa. Uma névoa, assim, ela cobre o vale todo. Vocês conseguem ver, vocês veem apenas quando vocês saem da trilha das montanhas, vocês veem apenas as montanhas em torno do vale. Vocês não conseguem ver a vila. A vila está toda encoberta por uma névoa esbranquiçada, bem difícil de enxergar. A única coisa que vocês veem do ponto onde vocês estão é a torre do templo principal da vila. O templo da igreja da deusa, a deusa mãe, chama a protetora, que é a deusa do reino onde vocês estão, reino de Gallifrey. Então vocês começam a descer e essa névoa está lá encobrindo a cidade. Ok? Então a partir daqui a aventura começa. Então vocês estão descendo mais assim uns 500 metros de caminhada, vocês chegarão na cidade. E aí o que vocês vão fazer? O que você está fazendo, Lee Turk? É, seu personagem? É Lee Turk, anota aí. Lee Turk, que é o monte. Tem um lápis aí pra emprestar? L-E. É o ladrão. Galduto lá não. Lannister, rapaz, eu não conheço essas coisas de clima. As montanhas a gente não tem isso embaixo do chão, mas é normal ter toda essa neve a essa hora do dia? Não é normal. E tem outra coisa, eu sinto algo apertando o meu coração. Alguma coisa muito errada. Minha armadura. Não, infelizmente não, ó nobre Galduque. Não é minha armadura. É a mão negra do inferno. Eu tô sentindo que alguma coisa está errada. Você não está sentindo a atmosfera? O ar parece meio pesado, como se uma grande tempestade estivesse para acontecer. Tempestade, essas coisas assim, não faz muito sentido embaixo do chão, meu irmão. E você, Dungo, está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo nada, apesar de suspeita essa névoa, pelo menos parece algo perfeito para se esconder. Dungo, controle-se nessa cidade. O Lorde da cidade é o meu tio, por favor, não ataque os bolsos dos habitantes da cidade, ok, pode Dungo? Deixar. Vou manter minhas mãos das carteiras deles. Estou de olho em você, e das Dungo. Nossas. A deusa está olhando você, Dungo. A deusa está olhando você, Dungo. Estou de olho em você também. Porque a deusa precisa de ajuda também. E aqui na última taverna, na viagem que a gente veio, o dono da taverna ficou reclamando dos garfos de prata que sumiram. Não foi você que pegou, né, Dungo? Talvez, não que eu me lembre, mas pode ser o que aconteceu, sabe? Questão do hábito. Dungo, você não se preocupa com a sua alma? O que vai acontecer com você depois que você morrer? Você vai para os quintos dos infernos, Dungo. Bem, eu posso arrumar alguns amigos por lá. E você, Lee? Está sentindo alguma coisa? Não. É, eu acho estranha essa névoa aqui, Você já viu alguma névoa assim parecida lá nos morros, nas montanhas órficas de onde você vem? Tá, tem névoa, mas não como essa daqui. Tá estranha essa névoa, né? Ok, Galduque, lidere-nos à frente. O que você acha que nós devemos fazer? Entrar de vez na cidade ou deixar Dungo ir na frente para ver se tem alguma coisa? Como a gente sempre faz. Bom, ninguém morreu ainda, né? Então podemos seguir a mesma estratégia. Vai lá. Bem, eu vou tentar me esgueirar até a cidade. Então, Dungo, você deixa o Dungo vai na frente mais silenciosamente. E a gente vai um pouco afastado, não vai deixar ele, senão a gente vai se perder na neve. Ele avança um pouquinho, se tiver alguém dar algum sinal pra gente, a gente avança. É o seguinte, 5 metros você já não consegue ver o outro. É assim, o campo de visão é de 10 metros. Mais de 10 metros as névoas ficam só uns vultos assim. Então vamos fazer assim, ele vai na frente e até o limite da visão. A gente vai acompanhando ele, só que afastado. Ok. A gente não vai perder ele de vista. Então, Dungo, você vai andando na frente, e à medida que você vai andando, você nota porque essa névoa, ela é meio pegajosa, assim. Parece que você tá andando, parece que ela pega na pele. Vai deixando a sua pele, assim, meio molhada, assim. Meio pegajosa. Né? E na medida que você vai andando, você começa a sentir imediatamente um cheiro de queimado no ar. Um cheiro de carne queimada, muito forte. Assim. Sente esse cheiro. E você vai caminhando, você nota, você começa a entrar na cidade e você nota que no caminho da entrada da cidade. Tem que aumentar dois. Só trazer mais uma. Aqui. Pega mais uma cadeira. Deixa eu dar uma pausa então. A gente fala o que os personagens vão fazer. Então é o seguinte, o jogo é simples. O seu personagem tem várias habilidades aqui atrás, entendeu? Toda vez que ele usar a habilidade, você corta esse quadradinho aqui, tá? Toda vez que ele usar mísseis mágicos, isso. Aí só no próximo combate que você pode usar essas de novo, é como se fosse humana. Você vai usando e vai gastando, tá? Isso. Então vai, você lê o que, que você faz, o seu personagem faz. Toda vez que você for fazer um ataque, quer dizer, no seu é mago, mago não faz ataque, mago você casta magia. Defesa baixa e. Você casta magia e eu vou rolar se pegou ou não pegou. No monstro. Meu irmão, ele faz comigo. A aventura tá assim. Os jogadores, eles foram pro. Os heróis foram contratados para investigar um problema que está acontecendo numa vila chamada Haddonfield. Você, que é o Andariel, que é o mago, você foi nessa vila primeiro, por outro motivo. Você foi porque nessa vila. Há rumores de que um livro mágico muito poderoso, chamado Tomo das Trevas, está nessa vila. Você, como é doido para adquirir cada vez mais poder, falou, ó, esse tomo está nessa vila, você foi. Quando você chegou na vila, a vila está em volta de uma névoa. Você acabou se perdendo lá nessa névoa, tá? Que aí é quando você vai encontrar com eles. Eles já estão entrando lá. Você acabou de chegar lá na vila também, ok? Ele não está com a gente, né? Hã? Não, a gente vai lá. Não. Pungo, Mariel. Então, até agora não tem clérigo, então eu vou ficando com o clérigo. Tá. Tem mais um lugar, né? É o clérigo. Tá? Tem um personagem que joga um clérigo, se você quiser. Né? É quinto nível? Não, é primeiro. Ah, não. Não, tá no segundo, aliás. Não vai sobreviver. É melhor você usar ele mesmo. Pega uma cadeira pra você. Pode pegar essa. Esses tanques aí, ó. Os caras aí que tem 65 PV. Tudo pra ir na frente. Então, ó, anotem o nome dos outros personagens, ó. Anariel, que é o mago. Aqui, ó. Anariel, que é o mago. Galduk, é o guerreiro. Dungo, que é o ladrão. É o Lannister. E aí é o seguinte, o Lannister, ele chama Lannister Souza. O tio do Lannister é o Lorde da cidade, da vila de Haddonfield, que é pra onde vocês estão indo. É sim, Souza? Sousa. E ele é o Lorde da cidade. Essa cidade parou de se comunicar com o reino. O rei contratou vocês para poder ir lá para investigar o que está acontecendo. Tá? É Haddonfield. Haddonfield. O seu tio é o Lorde da cidade. Ele chama Paulo Sousa. Paulo. Lorde Paulo Sousa. E o seu amigo, é o seu primo, chama Leonardo Sousa. Tá? Vocês acabaram de chegar na cidade e a cidade está envolta numa névoa muito espessa. E até agora vocês não viram ninguém. Chegou com eles, vocês viajaram juntos. Vocês não viram ninguém. Quando você está andando pelo caminho, você vê um vulto na sua frente, assim. Um vulto. Ok? É melhor a gente se amarrar, não? Hã? Os avogados se amarrar. Se amarrar? Sei. Você só consegue ver 10 metros de distância. A corda, não sei. Quer amarrar uma corda no Dungo e ele vai na frente? Não, ele não precisa, tá bem assim. Não, tá bom. É só ele não sair feito um doido desinvestado pra cima dos inimigos. Então, Dungo, você viu um vulto na frente de você. Enquanto isso, Oceano Ariel, você tá perdido assim, tentando achar o caminho pra cidade, você vê um vulto pequeno, desse tamanho assim, andando. Não, é menor ainda, é um Halfling. Um Halfling, ele é um parece um gnomo assim, baixinho. Mostra a imagem. Um hobbit. Ele tem 50 centímetros de altura. É o Frodo, tipo o Frodo. É você? Aí você vê ele chegando assim, entendeu? Um cara chegando. De repente você assusta. Não tem que entender nada desse também. De repente, aqui assim é tudo. A gente age. O quê? Não, foi isso aí, não deve ter problema não. É, isso aí eu te ajudo, tá? Você vai pegar rapidinho. É, isso aqui é o seguinte. Isso. É 2d6 de dano. Esse é um d6. Você rola o d6. Multiplica por 2 dá 8. Mais 2, 10 de dano. É o dano que você dá. Tá? É tranquilo, qualquer coisa você me pergunta. Mas aí você tá tentando achar o caminho da cidade. Quando você vê um vulto na frente e de repente você se vê de frente a um elfo assim, com um cajado bizarro, olhando assim pra você. Então vocês dois se assustam. Aí. E aí o que vocês fazem? Corre aqui, tem um cara muito suspeito me observando. Carga! Qual é? A gente se encontrou agora. Isso. Aí você gritou, você chamou eles. Enquanto ele gritou, o que você disse pra ele? Faz parte de um grupo de mercenário. Ah, certo. Não tô acostumado com isso, não. Não, merda, assustou. Você falou cala a boca pra ele? Carga! O que você tá fazendo aqui? Você é responsável por essa merda? Explique-se! Aí chegam, nessa hora que ele faz essa pergunta pra você se explicar, chega o anão guerreiro, o Galdok, chega o Lannister, o clérigo, e chega o monge orc, aqui, ó, só pra vocês verem. É o monge meio orc, que nossa, tem um olho só. Ela chegou primeiro. Aí chegou o monge. Você quer trocar? Não, tá bom? Então tá. Um mago! aí, elfo no meio de uma, disso. Neva medonha. Por que que eu não tô surpreso? Eu aposto que a culpa é dele. É lógico que a culpa é dele. Ele é um elfo mago. Não. Aí você vai fazer. É o seguinte, porque você foi pra lá atrás desse tomo, mas você também mas eu sabe. Eu não posso falar com eles do tomo. Não, mas você. É, se você quiser. Mas você também soube que o rei estava mandando aventureiros para a cidade para saber o que estava acontecendo. Então, você também tem uma carta do rei oficializando que você pode ir para a cidade. A neve é o que não tinha acontecido. Exatamente, a neve é a coisa estranha que está na cidade. Ofereceu 5 mil dinheiro para a gente, difícil. Mas eu também vou investigar a neve. A gente foi chegando na cidade e viu essa névoa aí. Então tá. Então aí o guerreiro faz a pergunta pra ele. O que, que você falou? O que é que você fez aqui? Eu não fiz nada, eu tô aqui. Meu machado não acredita em você. Não cairemos em nenhuma armadilha, saco minha massa. Digo o que está acontecendo. Não, aí explica pra ele. Explica. Aqui é convite do rei, investigar essa névoa que tá acontecendo aqui com você. Você tem alguma ideia do que pode ser? Magia Negra, com certeza, vindo do livro. Que livro? É o livro. Ajuda ele. Domo das Trevas? Domo das Trevas é um livro do Magia, mais poderoso. A gente vai ter que dividir a recompensa. Isso, boa. Muito bem. Aí você mostra pra eles a carta oficial do rei. É igual a que vocês têm. Exatamente igual. Posso me juntar a vocês? Você que manja desses negócios de falsificação, vê se isso é verdade. Parece autêntico pra mim. Realmente, cara, eu acho que ele também foi enviado pelo rei. Ele pode ter matado o último enviado e roubado a carta dele. Uma opção, não tinha pensado nisso. Aí você quer sentir a motivação dele? Ah, eu posso, é isso que eu ia até perder. Pode, é só você rolar um D20, rola o D20. Ali, ó, pega ali. O cara vai me rola o D20. Não, ele vai tentar saber se você tem intenções malignas ou não, entendeu? Tentando sentir a sua motivação. Querer ser poderoso é uma intenção maligna. 12. Mais sabedoria. Mais 3. Isso. Não, você. Ele é uma, não tem intenções maléficas. Né? É? Isso que você olha pra ele e o seu coração de clérigo, assim, de cara, da deusa. Eu faço essa cara aqui, ó. Esse cara de nova, tipo, farejando. Assim. É. Você sente que ele é aqui. Ele não é uma pessoa. Não ameaça. Ele não é uma pessoa, exatamente. Não é uma ameaça. Ele não é uma ameaça para nós. Lógico que não, ele é um só. Mas ele não tem intenções de. De repente, na hora que vocês estão no maior papo, no meio da névoa, vocês escutam um barulho assim. Vindo de noroeste. Vocês estão. Eu meio entro em formação com eles assim pra ficar de costas com os outros. Vocês estão aqui assim, ó. Fico a posto. Vocês estão aqui. Esse aqui é o caminho. Então vocês estão aqui. Aqui tá o grupo, tá? Então vocês estão aqui. O barulho vem mais ou menos dessa direção aqui, ó. Tá? E aqui tem uma névoa. A névoa tá. Vocês não conseguem ver o que, que é, porque ele está mais de 10 metros de distância de vocês. O que vocês fazem? Eu vou fazer defesa muito. Defesa muito. Vou me esconder nas sombras. Tá, então você vai tomar uma posição de defesa, eu sei. Vou me esconder nas sombras. Mas aonde? Vocês estão num caminho e aqui é um descampado aqui assim. Ah, então. Na sombra do guerreiro. Você pode esconder atrás de alguém. Você escondeu atrás do guerreiro. Vamos avançar com cuidado. Eu vou avançar junto com a Ana. Aí de repente vocês escutam vindo de trás de vocês. Vindo daqui, ó. Então todo mundo tem que ficar de costas. Eu fico invisível. Você fica invisível? É a melhor coisa que eu posso fazer. É. Beleza, então você toma, você usa a sua magia e fica invisível. Isso. Aí o mago tava. Você estava conversando com ele, de repente, bum, o mago sumiu. O elfo fugiu! Fugiu, covarde! É uma armadilha! Aí, de repente, vocês vêm saindo das névoas, da névoa, vagarosamente, umas criaturas, parecem humanas, e elas vêm andando meio assim, ó. E não, é muito pior. A pele deles é completamente preta e queimada. Quando eles andam, a pele vai rachando e de dentro da pele começa a cair uma espécie de sangue assim, mas esse sangue brilha, como se fosse um brilho vermelho assim. Fosforescente, é isso. Ele aparece no meio da névoa. E eles vão chegando, e vocês veem assim que os olhos estão todos fechados, a pele deles é completamente queimada e preta. Não tem. Pois o clero de a mão da. Você falou isso ou você tá comentando? Falou isso? Quem disse isso? Vocês escutam a voz do mago. O que o mago fala? Que é a população da cidade que tá infectada com a neve. Essa é a teoria do mago. Não tem, pois. Ainda não, depende. Pois o arauto de Amando Autores. Você viu o que o mago falou? Não. Aí eu vou tentar saber. Remete pra ele. Que vocês não estão infectados, porque depende do tempo que vocês ficam lá dentro. Quanto tempo a gente tem então? Quanto tempo você já está aqui? Bem, aí quanto. Na hora que você pergunta quanto tempo você está aqui, essas duas criaturas elas aparecem e pulam em cima de vocês. Então agora todo mundo vai fazer iniciativa. Vamos rolar a iniciativa. Todo mundo rola um D20. Vira pra cá, assim, bonito já. Soma o seu bônus de destreza. Abre essa parte de cá. Aí a arma conta, né? Aqui, ó. Soma o bônus de destreza. 10 pra mim. Isso. Então o Galduto tirou 10. Eu tenho mais 3 na iniciativa, mas mesmo. Rola o D20. Eu dou 17. 10 mais 3, 19. O seu? 19. Mago. E o seu? 11 mais 4, 15. Lannister. Eu tirei 10 mais 3. 10 mais 3, que é 3. Ah tá, você vai usar a sua arma. Porque com a sua arma você ganha essa iniciativa mágica. Entendeu quanto? 13. Mas eu posso usar a arma e lembrar se ele for pra Pode. Minha iniciativa é o bônus de destreza mais esse de iniciativa? Pro meu caso. Quanto vale? Eu tirei 1, tipo. Não, a sua iniciativa com o punho é essa. Mais 3. Não, mas você tem. Mais 8. Eu que sou um mago. Mais 4. Então com essa arma você fica mais 7. Ah, ok. Tá? Eu que sou um mago, tô aqui com 19 pontos de destreza. Destreza pra mim é ser como se fosse fazer o pra conjurar alguma coisa do tipo. Não, a destreza é só pra agir. No seu caso, a destreza é pra sair correndo, tá? Pra conjurar, você só simplesmente fala pra mim, tô usando tal coisa, tô conjurando tal coisa. E aí a magia entra, entendeu? Eu acho que você tem uma besta de mão, você pode atacar. Eu acho que tem aí, ó, besta... Besta é época de precisão. É, mas tem aqui o... Besta de precisão. Você rola um D20 mais 5 contra a defesa do cara. Um D6 mais 1. Entendeu? Se as suas magias acabar, você usa a sua besta de mão. Tá? Aqui embaixo são as cargas da besta. Tá? Você pode recuperar a seta que você mandou nele, na pessoa. Então, beleza. Deixa eu botar aqui os inimigos. Eu ainda estou invisível? Contem. É, quando você conjurar, você aparece. Enquanto você não fizer nada, você fica invisível. Você pode andar. Tipo o gato do Ragnarok. Isso. Eu ando invisível, mas se eu fizer qualquer coisa, eu apareço. O gatuno do Ragnarok é cópia do D&D. Então, deu 17 dos bichos. Primeiro vai ser o Anariel. Depois Lyturkis. Depois vai ser o Dungo, Lannister e o Galdúk. Ok? Você é maravilhoso. Nossa, vou colocar tudo. Só um segundinho. Massa. Então vamos lá, Nariel, o que você vai fazer? Escamas de Bahamut. Escamas de Bahamut. Então seu CA aumentou. Tá, meu CA em 2. Isso. Então anota o seu novo CA. Anota aqui, porque aí fica mais fácil. É, fica 16. Anota aí, CA 16. Agora eu apareci. Não, essa magia de defesa, você não aparece. Só magia de ataque, você aparece, tá? Assim, você apareceu e sumiu. Vocês viram o Anariel brilhar uma luz azul em torno dele, depois suma, ele some. É igual mesmo como ela brilha. Vamos lá, Lyturkis, vai lá. Eu tô vendo. O que eu faço com a defesa? É na hora do bicho me atacar que eu... Na hora que o bicho te atacar, você fala. Não é soco. Você tá vendo um monstro aqui, outro monstro aqui. E apareceu um terceiro aqui, ó. Ataque básico melhor que esse aqui. É porque esse ele dá. Ele dá coisas extras. Então vou soltar todo antes. Quanto de distância que esses bichos estão? Porque as minhas magias todas têm distância. Não, eles estão todos a menos de 10 metros. Então eu não posso usar, porque senão eu vou pegar vocês também. Não, mas aí você me fala, você me avisa qual que você quer. Se você quer usar nesse cara aqui... Se fosse usar, por exemplo, mísseis mágicos, aí tá falando que eles não podem estar. Mísseis mágicos é teleguiado. Você aponta pra um, aponta pra outro, lá vai. Aí ele vai... Alguém tá falando assim, ó. Ah, entendi. Entendeu? Dois alvos, até que você apontar com o dedo. Tá? Mais isso aqui, né? Isso. Mais dados, dá 18. Beleza, pegou. CA deles é 15. 1d4. Não, é 1d6. Tá. 5 de dano. E ele fica sem ação. Fica sem ação? Tá. Beleza. Ele tá com 5. E ele tá meio parado assim. Então o monge pulou. Socão na cabeça do bicho e o bicho ficou meio atordoado, assim. Ficou meio paralisado. Foi esse. Agora é os inimigos. Esses dois aqui, esse aqui tá sem ação. Esses dois aqui vão atacar. Esse daqui vai atacar 1, 2, 3, 4, 5. Vê que você tá invisível, então é 4. Vai atacar o anão guerreiro. Vai em cima do C. Ele vai tentar te agarrar com as garras. A mão dele são todas pretas, carcomidas e queimadas de fogo. Ele vai tentar te dar duas garradas. 12 mais 5, 17. Acertou? A minha é 16. 5 de dano. Aí, quando você sofrer dano, você tira aqui dos seus pontos de vida. Tá? Mas o que é o CA aí, defendendo? Oi? CA. O CA é a sua classe de armadura. Mas ela interfere no que? No dano que eu vou levar? Não, ela interfere assim, no ataque do monstro. O monstro te ataca, ele tem que tirar isso ou mais, no seu caso 16 ou mais, pra te acertar. Resumindo, isso aqui é bom de defesa. É, exatamente. Beleza? É, o segundo vai atacar o anão guerreiro de novo. Os dois foram em cima do anão guerreiro. Aí ninguém mandou o machado, não quis confiar em mim. Ixi, acertou. 13 mais 5 deu 18. Outra porrada. 3 de dano. Eles estão querendo comer o anão guerreiro. Tá? Dungo, seu amigo, seu fiel parceiro de pilantragem, tá sofrendo lá nas mãos do monstro. Eu vou te ajudar, amigo. Posso usar um ataque duplo corpo a corpo. Foi muito ruim, tem mais gente aqui. Qual que é? Ataque corpo a corpo, exatamente. Você vai com as suas adagas, né? Isso. Beleza. Então, olha, você tem uma habilidade que é atacar pelas costas. Uma hora você dessa, chega no cara e você ataca no ponto vital, aí você dá um dano extra. Eu acho que tá escrito aí. Tá não? Não, acho que tá, mas tá aqui atrás. Tá, faz o ataque normal com as adagas. Faz o ataque, acho que é o ataque duplo. Isso. Quanto? 17. 17? Pegou. Então agora eu rolo 2 D6 mais 4. Rola um D6, multiplica por 2. 8. Deu 8 mais 4. Fica mais rápido. Deu 16. 16 de dano? Ó. Você matou. Você matou completamente esse daqui, ó. Um dos que estava em cima de você. Agora, Lancer. É, você falou que era um fraco, mas eu quero testar ainda. Se eu falo, vou usar o expulsão de zumbis. Tá. Aí, assim, porque eu tenho uma vez que eu baixo mesmo e gasto. Isso. Então, eu vou afastar muito isso. Né? Aí, eu falo, volto para o abismo do dinheiro. Ok, beleza. E aí você tem que rolar. Isso, você rola um D6. Você vai rolar um... Isso. Não, nesse caso é o nível é carne e sal. Então você rola 2 D6, tem que tirar mais de 3. 2. 4. Beleza. Você rolou, agora rola. Estou fazendo errado. Rola 1. Deixa eu ver quantos que você consegue afastar. 2. Então beleza, você conseguiu afastar 2. Esse morreu, esse daqui começa a andar pra lá e esse aqui começa a fugir desesperado da luz. A massa do clérigo começa a brilhar com a luz do sol, assim, ó. Até afasta um pouco as névoas, assim, os mostrados. Agora eu saio correndo. Ok? Fala agora, vai deixar eles fugir ou você vai executar? Aquele que me atacou, vou retribuir a gentileza. Então tá. Vou dar um ataque poderoso nele. Ok, então você vai sair correndo, pular e achar o cara em dois. Pegou. Nossa, total. Rola o dano. Cadê o D8? Onze? Matou. Eu tinha 5 PVs, matou. Então só sobrou um que tá meio capenga, que saiu fugido. Mago, você quer executar esse último? Míssel mágico. Então tá, manda brasa. Agora você rola só o dano. D4. Um D4 mais 5 por míssil, né? Você vai lançar os dois nele? Só tem mais um. Então você rola um D4 mais 5, depois um D4. Caramba, eu não sei olhar esse dado. 3. Você olha o que tá na de 3, cima. Mais 5, 8. 8, isso. Vai de novo. 2. 7. 8 e 7 deu 15. Beleza. RPG também é matemática. Cara, dá pra mim terminar a vida. Doido, bom demais. A primeira vez que tá jogando, é massa. Então massa. Então esse aqui tava fugindo, o mago. Agora eu apareci. Isso, agora você aparece. E aí é o seguinte. Agora que acabou a luta, desmancha isso aqui. Isso, aí desmancha tudo. Ok. Vocês terminam a luta e continuam lá na estrada. Mais à frente ali, vocês veem uma ponte. Começa a aparecer uma ponte. Tem uma névoa, né? Tá muito forte. Vocês começam a aparecer uma ponte. Ok? Quem vocês estão fazendo? Você quer seguir direto? Você vai na frente. Vocês notam que aqui debaixo tem um rio. E já que a gente está na entrada da cidade. Estão na entrada da cidade. A gente ainda não entrou na cidade. Eu sei que a cidade é para além da ponte. Você sabe? É, você já conhece. Eu sei que está além da ponte? Está além da ponte. Tem uma impressão, né? Isso, ele tem. Nós temos a melhor defesa. Vamos na frente, seguir, vamos cercar a casa do Lorde, seu time. Sim, meu tio e meu primo estão lá dentro. Não posso deixar sozinho com essas criaturas. Só pra marcar. Eu vou na frente com ele, porque ele conhece a cidade. Sim. Porque você é tanque. Hã? Porque você é tanque. Você quer estar colado. É, pode ser. Você tem que falar dentro do personagem. Tem que falar assim: por que você é robusto? Eu tenho assim, armadura. Por que você é um saco de carne? Escudo de carne. Então, tem um outro termo de RPG que chama assim: chiclete de monstro. Esse eu não conhecia, não. Chiclete de monstro é aquele que o monstro sempre ataca. Que eu já ouvi que o mago é um canhão feito de vidro. O mago é o quê? É o canhão? Queixo? Não. Um canhão feito de vidro. É, o canhão de vidro, que se bater nele, bate. Mas é o que dá mais dano. Então a gente que é o de armadura vai na frente e ele guia o caminho, porque ele conhece a cidade. Você que é mais esguio, fica dando suporte pra gente aí. Se alguém atacar, você vai pelas costas. Você protege ele e você não atrapalha a gente. Você vai por último? Não, eu vou por último. Você tá por último. Você tá protegendo o mago, né? Tá. Aqui vocês estão. Tiver sangue fraco, pare por aqui. Pois nós vamos enfrentar o inferno. Isso, muito bom. Dungo, você tá indo na frente? Quer ver se tem armadilha? Eu tô indo na ponte. Agora eles estão na frente. Ai, ai, ai. Eu tô indo na frente. Mas que no meio da ponte? Mas que esquisito nessa ponte. Mais isso aqui. Nossa. Tá um pouco suspeito. Não, tudo bem. Eu confio nos seus instintos. Galdu que foi na frente. Galdu que é doidão. Galdu que foi na frente. Vocês estão no meio da ponte, vocês escutam um berro vindo debaixo da ponte e começam a sair criaturas semelhantes àquelas que atacaram vocês. Mas agora são 6 criaturas. Então vocês estão aqui, ó. O grupo tá aqui e começa a pular aqui, ó. 6 criaturas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas, todas elas carbonizadas. Você vê que elas têm formas diferentes. Parece realmente ser habitantes da vila. Inclusive, você reconhece lá Dona Maria, uma lavadeira lá do seu tio de lá. É uma dessas criaturas que pulou debaixo da ponte. E pelo que eu sei disso, eles têm retorno, isso? Hã? Tem retorno? O quê? Pelo que eu conheço de pelo que você está vendo, parece que é uma maldição. Você acha que é uma maldição que foi lançada na vila. Você pode relatar isso para os seus outros colegas. Mas agora não dá tempo, porque agora é o morrer ou morrer, entendeu? Não dá para fugir, não dá nem para fugir. Vocês querem sair correndo pra dentro? Eu falei, não vou matar. Dá pra fugir. É perigoso correr no meio dessa neve, podemos perder. Não correr no meio da neve. Mais de 10 metros, vocês não conseguem ver onde vocês estão. Vocês têm que começar a gritar. Vocês correm risco de ficar sozinhos no meio da cidade. Não, vamos descer porrada. Todo mundo. Não, vocês podem sair correndo. Vocês querem sair correndo? Eu sei qual a direção da casa do meu tio. No meio da neve. Sabe mais ou menos. No meio da neve. Mas a casa do seu tio tá longe. Porque vocês ainda vão ter que entrar na cidade. A casa do seu tio fica mais afastada da cidade. Chegar na cidade, tem a praça central e depois você vai. Ok? Então, iniciativa. Se vocês decidirem fugir, tudo bem. Cara, eu preciso ganhar essa iniciativa. Eu tenho um poder aqui que vai me ajudar muito aqui. Assim, vocês não precisam toda vez que passar a iniciativa iniciativa, por exemplo, é muito. Rola um D20, soma a sua destreza, bônus de destreza. Ah, mesma coisa que eu fiz. Mesma coisa, é sempre assim. O meu afastar ainda vai? Oh, muito bom. 20 é crítico, 20 é ótimo. 20, aí não soma mais nada. É que soma. 17. É, você é o primeiro. Você é o último, de mais dois. 2, 22, mas como você tirou 20 no dado, tirei 18. Vai primeiro que todo mundo. 12. Tirei 18, mais 3. Nossa, sacanagem. Aí, você pode dar um diário aqui, ó. Dá um diária. Pega eles quando eles estão subindo. Bola de fogo é diária, né? Porque bate e explode. Hã? Aqui, alvos na área de explosão. Bola de fogo é. Você faz assim, ó. Bola de fogo. Aí, por exemplo, todo mundo tá naquela mesa, explode uma bola de fogo, envolve todo mundo ali, mata todo mundo. Então. Eu tirei 20 bolas de fogo. Já é. 18 mais 3, 21. Ou bola de fogo não é uma fétida, só que bola de fogo não, causa. Tirei 15 agora. 17. Calduque, 15. Li Fanchon, Li Turk, Lannister. É 21, 18, mais 3. Dumbo, 17. Tá. E o Anariel tirou o crítico, vai primeiro. Lannister, Dumbo. É, vou tritando. Deixa eu ver os monstros. Eles têm mais 4, 18. Caralho. Eles vão antes do Dumbo, tá? Anariel, o que você vai fazer? Bola de fogo, os três aqui. Onde que eu tô? Eu tô aqui, assim. Isso. Os três aqui, ó. Nesses três, pega os três. Tem que jogar D6. Não, D... Ajuda aqui. É, 5D6. 5D6? Rola um D6, multiplica por 5. Fica mais rápido. Isso. 4D5, 20. 20 de dano? Nos 3, né? Então, ó, você matou um. Sobrou 15. Matou os 3. Ele queimou, os 3 pularam assim. Agora tem que tirar você, cara. No. Humilhou. Vou lá agora. Essa que ele tá consumindo as magias dele rapidinho. Agora ele vai ser um cara que não sabe atirar com arco. Vamos lá. Lance. Eu vou pegar um desses aqui no canto que ficaram e eu vou jogar ele de volta enquanto que eu tô evitando matar ele. Vou tentar. Vai tentar bater? Atacar, né? E empurrar. Atacar e empurrar. Então, joia. Se você for bem sucedido, você consegue jogar eles lá embaixo. Sim. Tá? Então rola o D20. D20 mais 4. Isso. 19. Nu. Você mais bateu 4. Nu e rola o dano. Rola o dano. O D8 mais 3. D8 é este dado. Isso. Esse aí. Rola um D8. Mais 3. Ele tirou o total. É. 19 é muito bom. E o Ava faça 2 metros. Não, você matou, ele explodiu no ar. Ah, beleza. O vator explodiu em carne assada, em queimada, em tripa. Aí caiu os pedaços. Caiu os pedaços no peito. Eu não quero matá-lo. Era a dona Maria, a faxineira. Era a faxineira do seu tio. Aí caiu metade das tripas no peito. Maldito treinamento árduo nas montanhas. Eu o ensinei bem. Oh, então beleza. Ele sobrou mais 2. O anão ali falou aqui. Se eu tô usando magia toda hora, ele falou minha magia. Não, você vai cortando. Beleza, mas toda hora que acaba o combate. Você volta. É, nessa aventura sim. Ah, então já acaba não. Porque essa aventura é pauleira. Ah, menos mal. Hã? É uma por combate. Tudo isso aqui é uma por combate. Aqui é duas. Tá? Nesse combate você não pode usar mais. Se chegar um demônio de 10 metros agora, acabou. Aí é invisibilidade. E assistir. É, mago é assim. Você sempre assiste os seus amigos morrendo. É muito bom. Vamos lá. Lannister. Não, não é muito bom. Férigo. Agora aí vem os dois monstros. Vão atacar, vamos ver. Um, dois, três. Agora o mago tá na área. Vamos lá, um D6. 6 eu rolo de novo. 6 eu rolo de novo. 1. O clérigo. O amigo dele, né? Maria! Vou lá em cima matando você. Ok? Faltam quantos pra morrer? Dois. Faltam dois. Deixa eu rolar. É. A gente não tem chance de desviar, não. É o seguinte. Só se ele errar a defesa, então. Só se ele errar a defesa. Aí é o seguinte. Não, porque se ele não conseguir acertar o seu CA, significa que você esquivou. Ou que, a sua armadura defendeu, alguma coisa aconteceu. Aqui, ó. É. O monstro chega perto de você, levanta assim, e ele fala com a boca dele. Gorgoró. Aí a mão dele pega tipo chamas. A mão dele fica em chamas, e ele vai com as chamas e corta a mão na sua cara, assim, tchá, pra te queimar. Ok? É isso que vai acontecer. Então, mais 6. CA 16, quanto tá seu CA? 17. Na hora que ele vai encostar as duas mãos de chama na sua cara, você usa o seu escudo a assim. Minha cara não, essa cara de elfo não. Não é. Isso não funcionará contra um servo de Amon Latour. Aí você segura assim e ele acerta no seu escudo. Ok? O outro que sobrou. Perdão, é isso. Vai em cima do clérigo, agarrando as pernas do clérigo. E ele também grita, Gorgoró, as mãos dele pega fogo, ele vai agarrar as suas pernas assim, ó, botar a mão na sua bisanta com fogo. Eles estão tentando te agarrar, assim, né? Zumbi é meio tosco. É um bunda abençoada. Eles gostavam mesmo do clérigo. A bunda abençoada de Emanaltó. Ih, ele errou. Aí você chutou a cara dele pro lado, errou. Sinto o poder da bunda abençoada. Se você tira um número muito fraco, por exemplo, pro CA. No D20? Não, alguns monstros têm essa habilidade, mas normalmente não. Tá? Dumbo. Ladrão. Eu uso um ataque os dois inimigos pelas costas. Vai atacar os dois? Você pode atacar dois alvos, né? Isso, exatamente. Ah, certo, as suas adagas. Mais 4. Tá, então você vê que o Dumbo faz um negócio Kung Fu assim, tchá, vai cortando os caras. Quantos você tirou? 16. Pegou. CA deles é 15. Ele tirou 16 e acertou. 1d6 mais 2, cada um. Nossa! Manda bravo. Ixi! Esse ainda tá vivo. Deu 3 1, né? Falta só um. Falta só um. Não, faltam dois. Faltam dois ainda. Não, foi um D6 mais. D6 mais um. Você tirou, deu 3, né? Isso, exatamente. 3 de o dano. O segundo deu 7. O segundo você matou, o primeiro não. O primeiro ainda tem meio capenga. Você cortou a perna dele, ele tá meio saci assim. Mas ainda tá agarrado no clérigo, tentando morder a orelha do clérigo. Pra pegar um bacon do clérigo. Jornal, você nunca me venceu quando éramos pequenos, não vai vencer agora. Tal Duque. Ataque normal. Vai tentar decapitar? Cuidado, vamos decapitar o Lannister. Não, sem problema. Machado é a extensão do meu braço. Ah, ó. 12. Ah, se eles rolarem e tirar um no dado, é falha crítica. Aí eu falo o que acontece. Acontece uma merda horrível. Por exemplo, se ele atacasse agora em um, ele acertou o clérigo, não o monstro. É, 21. Pegou. Rola o dano. 9. 9. Matou. Decapitei. Acabou, né? Acabou. Vocês mataram esses monstros, né? E estão lá cansados, arfando por causa do combate. Não, eu não. E aí, o Lani, você tá muito preocupado. Você acha seu tio também tem que sair. É melhor correr isso pra dentro antes que cheguem mais pela ponte. Eu acho que é o seguinte, isso é uma aldeia, não é? É uma aldeia. Então, provavelmente, o trabalho assim geralmente é fora de muralha, tipo agrícola, essas coisas. Isso. Então, se a névoa está em volta da cidade, está pegando trabalhadores. Entendeu? Tem o quê? Deve estar pegando trabalhadores. Trabalhadores da cidade. Deve ser pessoas da vila que estão virando esses mundos. Então, essa névoa que está se cobrindo na cidade é só para restringir o povo dentro da cidade, porque alguém não quer. quer que ele saia de lá. Ou então ele não quer que ninguém entre e ele está... Tem alguma coisa que não é pra pegar, talvez, lá. Tipo, a sensação... Tipo o seu livro das trevas. Você está sentindo a presença do mal cada vez mais forte na cidade. Assim, dá uma dor de cabeça, você, uma enxaqueca monstra. É um negócio do Senhor dos Anéis. A presença do mal está ficando mais forte. Eu acho que estamos chegando mais perto do centro desta maldição. Beleza, vocês continuam andando mais pra frente? Lannister, um dos monstros invocou alguma coisa antes de atacar. Sim. Gorgoroth. Seu nome, eu conheço seu nome. Rola sua inteligência. Rola um D20, soma bom de inteligência. Tem que tirar 13. 13 você lembra desse nome? Seu inteligência. Esqueceu totalmente. Não, ele não sabe não. Nunca ouviu esse nome. Ah, um? Não, você nunca ouviu falar disso. Não, mas o Mago escutou. O Mago escutou. Você pode perguntar pro Mago. Sabe alguma coisa, Nariel? Esse Mago é meio medonhento. Como assim, medonhento? Assim, ele saiu atrás do trono das trevas. Ele é meio misterioso. Eu não confio nele, não. Mas lógico, nenhum guerreiro confia em Mago. E especialmente quando ele é eu. Socar mitologia grega, isso é o nome de um... Não, você tem... Faça um teste. Primeiro você faz um teste pra saber se você sabe. Isso, exatamente. Rola um D20. E soma o seu bônus de inteligência. Tem que tirar quanto? Você tem que tirar 12. Você também não ouviu falar. Mas às vezes você pode perguntar pra alguém que esteja na vila que saiba alguma coisa. Ele disse o nome Gorgoroth, nada que eu tenha ouvido falar nos meus manuais. Vamos decidir um curso de ação. Ok. Temos duas opções. Temos a casa do Lorde, que provavelmente deve ser fortificada de alguma forma. Se tiver alguém vivo, pode estar lá. Sim, eu duvido que meu tio tenha sido pego facilmente. E... tem uma casa aí perto, que é do artesão Fredos Faeiro, um artesão famoso, que fica assim, aqui da ponte. Se você for aqui pra direita, você chega na casa, tá? Ele é velho ou não? Oi? Ele é velho, né? É um grande amigo do seu pai. Pensa que é velho ou não? Ah, ele é velho, tem uns 60 anos. O velho Fredos Faeiro ainda deve morar nessa direção. Vocês podem ou ir pra direita, e aí vocês vão chegar na casa do artesão, ou passar pela ponte, seguir em frente, aí começa a cidade. Tá? O que você sugere? Você conhece a região? Nisso aí, quanto tempo que passou? Quanto tempo que a gente já passou? Se ele tiver morto, a gente pode... Até uns 30 minutos. Eu não vou precisar desse dinheiro. Porque aqui é rápido, né? Mas vamos dar uma olhada na casa dele. Talvez possamos usar como proteção por algum tempo. Enquanto... Às vezes tem mantimentos. Sim, enquanto não precisamos. Não consigo entrar. Olha, eu não vou consumir nem água, nem comida nenhuma nesse local. Eu não confio nessa anel. Assim, tipo. Então vocês querem ir na casa do artesão ou seguir em frente? Você acha uma boa ideia? Eu confio no seu julgamento. Podemos testar a água. Pelo menos pedir informação se ele não tiver dado subir e conversar com ele. Sim, é verdade. Talvez possamos evacuar sobreviventes. É verdade. Isso pode valer algumas moedas a mais. Mas é missionário. Fala pro Dumbo. Dugo, pergunta se esse artesão tem grana. Você é um cara rico. Se ele tiver morto, a gente pode comprar um bom. Ele é muito famoso na região. Então, com certeza, ele tem grana. A gente vai lá. Então, vocês vão lá pra casa. Então, vocês saem aqui da ponte pra cá e vão pra direita. Ok? Aqui eu conheço o idioma do demônio. Como é esse nome, Gorgoroth, não remete a nada? Bem, não. Você precisa de mais alguns elementos, mais pistas, uma segunda ou terceira pista sobre esse nome, aí eu passo você fazer o check de novo. É igual Scooby-Doo. Oi? Isso, é igual Scooby-Doo, exatamente. Você tem que achar mais pistas. Então, achando mais pistas, aí eu deixo fazer um teste novamente, ok? Então vamos lá. Depois, assim, vocês caminharam na direita por uns 45 minutos, mais ou menos, tá? Até chegarem numa casa, uma mansão enorme. E à medida que vocês vão... Os olhos dormiram. Vocês vão caminhando. Enquanto vocês caminham, de vez em quando vocês escutam o barulho dessas criaturas. No ar, assim, mas parece que elas estão distantes. Mas parece que elas estão meio com receio de atacar vocês, visto que 9 dessas criaturas já morreram assim de uma vez só, né? Eles viram que vocês são meio pauleiros. Exatamente. Não podemos vê-los, mas não se engane, elas estão por aqui. Cuidado com isso. Aí vocês vão andando nessa névoa, vocês começam a ver umas esculturas. É igualzinho a fala do Morro Índio. Você jogou Morro Índio? Morro Índio? Já. Igualzinho a fala, tá? Mesmo fala. Aí vocês vão caminhando, vocês veem que tem umas estátuas assim, à medida que vocês vão chegando perto da mansão. São estátuas, são estátuas de deuses lá do reino, né? Então tem deus do sol, tem deus da terra, a ponta. E tem uma estátua que é meio estranha. Ela tá meio feita, assim, à medida que vocês vão chegando perto. A estátua parece que era de um guerreiro. Porém, as faces e o corpo estão meio distorcidas, assim. Parece que alguém ou alguma coisa está modelando esse guerreiro. E você vê que da cabeça do guerreiro começa a surgir pequenos chifres, assim. É uma estátua. Ah, saca, é como se a estátua estivesse presa no guerreiro mesmo, como se fosse o que acontece com ele, acontece com a estátua. Essa é a teoria do mago. A teoria do mago fala pra vocês. Vocês vão tocar a estátua ou seguir em frente e ir pra... Vambora, né? Pra mansão. Eu sinto a presença maligna da estátua. Sente. Não preste atenção em mago, não vou ficar forte. Há uma presença forte, eu digo isso, né? Há uma forte presença maligna na estátua. Então vocês vão seguir reto. Seguir direto. Tá. Vocês chegam direto e chegam na mansão, tá? A mansão tá toda quebrada e as paredes estão todas manchadas de parece que a mansão pegou fogo. Só que é uma mansão feita de pedra, então ela ainda se mantém. Mas parece que um fogo alastrou por dentro da mansão, né? Mas tá tudo vazio. Então o artesão tá vazio. Eu grito no teu nome do Fred. Fred! Tem névoa lá dentro ou não? Não, lá dentro não. A névoa fica em torno lá de fora, assim. A casa do tesão. A névoa para do nada. A casa do tesão é por aqui assim, ó. Então, aqui virando aqui. Isso. A névoa assim, tipo assim, para do nada, a névoa não entra no local. Não, ela fica em torno da casa, exatamente. Ela fica circulando em torno da casa. Presta atenção na névoa, ela não chega até aqui. Exatamente. Tem algo estranho aqui nesse local. Vamos entrar no lugar sem névoa. Vocês podem entrar pela porta da frente ou vocês podem circundar a mansão e tentar entrar por trás. O que vocês vão fazer? Circundar a mansão? Vocês segundam e com isso vocês não escutam barulho nenhum. As janelas estão todas destruídas, a mansão tem 3 andares. Dá pra ver alguma coisa olhando pela janela enquanto a gente está circundando? Mas você olha pra janela, parece que lá dentro o chão estão todos banhados de sangue. Tem mancha de sangue pra todo lado. E as manchas assim de mão, assim, na parede, assim e tal. Parece que alguém tá ali pra esperar. Tá tudo escuro? Tá tudo escuro lá dentro. Eu vou usar a luz sagrada. Não, luz sagrada não, vou luz. Magia luz. Vocês podem acender as tochas. Eu pensei que eu poderia fazer, por exemplo. Não, acho que não dá certo. O balde de fogo seria só pra ataque, não. É, balde de fogo. Mas você tem luz. O seu cajado tem luz. Quer ver? Mas o seu cajado tem. Se não tiver aqui, tem. Porque isso é um poderzinho fraquinho. Você faz assim, você faz uma luz que ilumina até 5 metros. Tá? Você faz assim o seu cajado. Clima de terror. Isso. Aí, você vai jogar uma magia de luz lá dentro? A magia de luz, ela coloca no ponto de luz que ilumina. Até 10 metros. É tipo o sinalizador, sabe? No ponto de uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada mesmo. Você joga assim, você tá olhando pela janela quebrada, vocês estão ali parados. Quando você joga a luz lá dentro, você vê um monte de coisa preta saindo das paredes e sumindo. Aí a sua luz fica lá, a sua luz fica em torno dos 10 minutos, depois ela vai e apaga. Eu acho que tem um negócio preto lá. Não é seguro de entrarmos aí. Mas pode ser que tenha alguma coisa útil lá. Mas a gente passou 10 minutos? Hã? Não, eu tô falando, só falei pra você que 10 minutos depois ela fala. Esse atenção sabe, mas eu vou entrar lá dentro? Beleza. Vocês entram pela porta dos fundos, que dá numa cozinha enorme, onde ficavam os criados. No chão, assim, você tem pedaços de braço. Vocês veem uma cabeça semi-devorada assim no canto e as paredes estão todas queimadas, como se uma chama tivesse passado por aqui. Rola inteligência. Mais 4. 10. Você nota, pelas chamas, pelo padrão das chamas, você nota que é uma, são chamas mágicas. Tá? Você pode falar ou não pro pessoal. O artesão que estava aqui, ele foi atacado por algum motivo. Ele sabia de alguma coisa que podia colocar no perigo. Você parece saber demais, mano. Como você sabe disso? Porque as chamas que estão nas paredes têm... Resquícios mágicos. Que tipo de ataque? Uma magia negra, magia de bruxo, geralmente. Ou talvez uma bola de fogo, que nem aquela última que eu vi ali. Pelo que eu conheço, se fosse usado uma bola de fogo, provavelmente a casa não estaria de pedra. Mas a casa de pedra ia muito grande. Não sabia lutar? Não. Você pode falar isso pra eles, né? O artesão não sabia. O artesão não. Fire não teria ideia de como utilizar tais. Para que tipo de pessoas ele trabalhava? Para todos da vila. Para o seu tio, o Lorde, né? É. Lorde Paulo. Prestava o serviço de sua vida. Lorde Paulo Souza. Lorde Paulo Souza. Vocês vão sair da cozinha e entrar na sala principal? Sim. Vou acender o cajado. Beleza, você acende o cajado, vocês entram na sala principal. Onde você tinha jogado a luz, nas paredes vocês viram aquelas coisas pretas saindo assim, ó, meio serpentina assim. Tem altas marcas de garras assim nas paredes. E quando vocês entram na sala, você escuta um barulho vindo no segundo andar. Acho que tem coisas aqui se escondendo no escuro. Talvez... Marluce! Marluce! Vocês começam a escutar um barulho bizarro, assim, uma voz meio... toda marcada, assim, parece que tá cheio de sangue na garganta, vindo lá de cima. Marluce. Não. Do alfaiate. Você conhece a voz do artesão, do Pedro. E Marluce, você sabe que é a filha dele. Tá? Marluce é a filha do Fredo. Essa voz do segundo andar. Essa é a voz de Fire, ou algum demônio imitando a sua voz. Marluce, que passa aí com a boca. Foi droga, foi. Foi tipo um extremo ali agora. É. Vocês vão sair da casa ou vão no segundo andar? Segundo andar? Vamos lá. Nossa, a gente tem que ir lá. Vamos no segundo andar? Ele pode estar precisando de ajuda. Na hora que vocês estão subindo no segundo andar, a porta lá da cozinha fecha. Todas as janelas fecham assim. Tchau, tchau, tchau. Porque as janelas estavam abertas e os vidros quebrados. Elas fecham. Tchau. Todos fechados. Assim. Eu vou ficar invisível. Aí o mago. E você, Dom? Eu fico atrás do guerreiro. Então quem vai na frente? É uma escada assim que sobe. Assim. Meu cajado vai ficar. Ah, eu vou então. Porque se tiver brilhão, tá bom na frente. Não. Seu cajado some também. Beleza, vocês estão no escuro. Ah, vocês estão no escuro. Você vai jogar uma luz? Eu tô com uma tocha. Você pode jogar uma luz assim, no seu peito. Você pode jogar uma luz no seu escudo. Revela que você é um vampiro. Fica tipo uma lanterna. Então você joga no seu escudo, fica tipo uma lanterna. Você vai na frente, né? O Cleto na frente? Não, eu vou na frente. Você vai perto de mim iluminando. Você vai olhando pra ti. Você pode jogar uma luz no machado. É uma boa ideia. É, mas vai ficar muito estrobostórico. E a luz vai ficar vermelha rapidamente. Por acaso o clérigo cura? Cura? Não falou das magias dele, eu tô até agora sabendo ele usar luzinha. Não, ele usa luzinha e ele afastou os mortos-vivos. Tem que ficar perto de mim, velho. Olha lá, não, ele tem que ficar perto do guerreiro. Você não vai viver o suficiente pra receber cura. Você não tá nem vivendo, velho. Ó, o estresse entre o mago e o guerreiro. Tá bom, então vocês foram na frente? É. Então é uma massa. Dungo, você tá indo atrás, né? Beleza. Colado pra ver se não tem armadilha. Vocês chegam lá em cima e a voz vem de um quarto. A porta tá semi-aberta, tá? E debaixo da porta, assim, você vê um pouquinho de sangue saindo. E a voz vem lá dentro. Maluzi, Maluzi, pé na porta. Um pé na porta aqui? Pode ser por acaso, é professor? Hã? Sou. Pé na porta? Igualzinho pro cara, o Padre Ostaca, o Newton, a mesma coisa, chama Newton. O meu pessoal conhece como tio Nitro, tá? Assim, não é RPG, assim, Pé na porta, você chutou, pá, abriu a porta, cara. Quebrou. Quando vocês entram lá dentro, pá, a porta meio que quebra, assim, pro lado, né? O anão, né? O anão é forte pra caramba. Barraçudo, hein? Quando vocês entram lá dentro, vocês veem um cara... vocês veem o Fredos, né? Só que é o seguinte, ele tá todo deformado. A cabeça dele tá enroscada assim pra trás, assim. Em vez de dois braços, ele tem assim, ele tem vários braços. Tem três braços de um lado, três braços de outro. E no lugar de mãos estão as ferramentas de artesão dele. Como se as mãos tivessem sido arrancadas e colocaram as mesmas. Aí todo mundo que tipo de presença? E aí... Então ele tinha seis braços normalmente, porque se arrancaram a mão. Não, os outros braços são negros, assim. São tipo de capeta. Que tipo de presença isso aqui? Não, esse é o mal total, assim. Ah, é? Você sente uma coisa horrível, né? E as mãos... Até sua alma tá sentindo dor. Cada mão tá assim. E você vê que os dois braços inferiores estão segurando um cadáver, todo despedaçado, assim. A filha dele. O cadáver da filha dele. E o cadáver era assim, Marluze, o cadáver tá assim, não chore, pai, não chore, não pai, é cadáver. Quando vocês vêm, Gorgoroth, ele grita, Gorgoroth, parte pra cima de vocês, essa criatura. Pode fazer 10 de novo. Depois. Porque agora tem que ver quem vai sobreviver, né? Aqui tá o quarto, tá? Nossa, a gente já tá caindo. Aqui tá a porta. Aqui tem uma cama. Aqui tem um negócio. Aqui tá o monstro, tá? E aí, me fala a posição de cada um de vocês. Pô, eu chutei a porta, eu tô aqui, ó. Ah, não! Então tá, aqui tá o mago. Não, o mago falou que ele tá aqui, então ele tá aqui. Ai. E o monstro? O anão tá aqui, Anão tá aqui. O anão tá atrás dele, na cola. O Dungo tá aqui atrás. O clérigo ficou horrorizado lá vendo o amigo dele. E eu tô. O clérigo. E você tá aqui? Não. Que vacilo. Pois é, era pra você estar aqui, ó. Pelo menos eu tô invisível. Você entrou e saiu. Correndo pra cá. É, eu tô lá no cantinho. Beleza. Vamos rolar a iniciativa. A mesa deu 9. 6. 19, ó, até que enfim. Ó. Crítico. 17. Então é tu. Então tá. Ih, o meu eu tirei pouco. 4. Mais 3 deu 7. Não vai sobrar muito. Antes do mago. Batelhante, a gente bate. Longe. Ele me vê, vou ficar lá no cantinho. Anariel. Iniciativa. 6. Lannister. Eu vou tentar me utilizar. Não, iniciativa. Ah, eu tirei mais 3. Mas eu não vou usar a massa. Pessoal, então eu vou tentar me entrar em contato. Massa. Então eu pergunto. Oi? Mas também tirei 20, não precisa de mais magia. Vai tentar agarrar ele? Não, imobilizar a magia de imobilização. Ah, tá. Tudo bem. Velho, a minha magia de sono é a coisa mais inútil. O cara tem que estar super fraco pra eu poder usar. Dungo. 17. 17? 19. Aí tem um jogado de proteção, constituição para escapar. Durante um D6 mais um jogo. É fácil escapar dessa magia? Como é jogar essa condição? Durante a próxima rodada, afeta os aliados. Não, imobilizar. Tá. Grimório. É o seguinte, toda rodada eu vou rolar um teste de proteção dele. Se eu tirar 10 ou mais, ele escapa. Ah, então é fácil escapar, né? Não, mas ele vai ficar pelo menos uma rodada. Pelo menos uma rodada imobilizada ele fica. Não, então eu vou imobilizar. Tá. Então você joga... Não, você não joga nada não. Você só falou. Então você vem, tira um aqui. Tira aqui. Quer que marque aqui lá? Então eu tô marcando aqui, já usei dois de primeiro nível, um de segundo nível. Não, é porque isso aqui é. Eu tô considerando pro combate. Ah, entendi. Ok, então você usou uma. Tá. Então beleza. O monstro tá vindo pra cima de vocês, de repente ele trava assim. Aí ele solta a Marluz cai no chão e vai se arrastando em direção a vocês. Assim. Mas ele tá parado, tá? E ele toda hora fica falando, Marluz, me perdoe, Marluz, me perdoe. Cadu. Vocês têm que investigar e descobrir o que está acontecendo. O monstro tá paralisado, eu ganho algum bônus para atacar ele? Ganha, mais dois. Então eu vou dar um ataque poderoso nele. Isso. Manda abraço. Nossa, 18 mais 9, não tinha que acertar. Acertou? É, o CA 17. Rola o dano. 8. 8. Então, beleza, tá com 22. Dumbo. Mandar atacar pelas costas, eu teria que me esconder, né? Não, você tem que sair correndo, você tem que andar, chegar por trás deles, tem que deslocar e chegar por trás deles. Pera aí, o que, que ele acabou de fazer? No caso, vou tentar bater atrás da cama. Então pera aí, rapidinho. Pode. Rapidinho. Você da cama, tem que jogar acabou de dar uma porrada nele. Então ele tem que sofrer um impacto, ele pode ficar parado no meio. Não, é um parado. Ah, é. Esse aqui, ó. É esse mais. É, esse é a dezena e um D10 unidade. Ó. 30. Deu 37. É quantos por cento você esconder? Escondesse na sombra 60%. Deu abaixo, você conseguiu. Entendeu? Tem que tirar abaixo. Você tirou 37%. Ok? Então você está escondido. Próximo ataque seu pode ser um ataque furtivo. E aí você vai dar dano maior. Litank. Vai dar o de Bruce Lee, pular na frente, rodar na cabeça. Usa a espada? Pode pegar a espada. Dá o Flying Dragon Kick do Bruce. Mas você vai invocar o dragão da espada ou não? Ué, não, uma vez pro combate. É, então você já vai. É, peguei minha espada e tem que gritar lá, Shang Lao. Os poderes de fresco. Shang Lao! Aí sai um dragão elétrico da espada do Tan Chong. Não deu. É um dragão pequenininho, assim, ó, tipo um raio na forma de um dragão. E aí morre. Deu 12, não deu. Não, mas o dragão pega, o dragão é tipo magia. Entendeu? Um D12. 14. 14 de dano. Nossa senhora. O bicho tá com 8 PVs. Só uma pergunta. Agora... É homem ou mulher? Porque orc é meio difícil de discernir. Não é homem. É homem. É orc e macho. Macho. É o meio orc. Não, meio orc monge. Então agora é o monstro. O monstro ele levanta, abre a boca assim, ó. E começa a sair dele um vapor vermelho da boca dele. Como se fosse um sangue. Esse vapor atinge vocês tudo aqui, que vocês estão tudo no grupinho, menos o mago. O mago sai de fora. E menos o Dungo. Então acerta vocês três. Tá? Pera aí, ele tá com quantos dados de vida? Não, ele tem 3 dados de vida. Então depois dessa eu vou... 2. Mais 5, 7. Pô, grande Claudão. É dinossauro da FTGL. Tudo bom? Beleza, bicho? Esse aqui é o mestre de Dark Sun que eu falei, fera pra caramba. Beleza, fura? Tô jogando aqui um D&D estilo velho. Retrofone. Segunda edição? Ah, D&D. Ah, é. O X-Men joga D&D pra hoje. É. Evolui. Ah, mas é bom, mano. Tem que ter motivo. Morrer rápido. Massa. Então aí é o seguinte: deu 7, 7, 7 mais 2, 9. Deu 9 de dano nesses 3. E ele pegou 9 mais 9 mais 9, 3 vezes 9, 27. Ele pegou 27 PVs e recuperou. Ah, não. Eu vou ficar parado, vou soltar minha mão. Você tá com 30 de novo. Ele ainda tá imobilizado ou não? Tá imobilizado ainda. O fato dele estar imobilizado não interfere no poder usar. Aquele zumbi que tava no braço dele cai no chão e vai arrastando e ataca um de vocês. Um, dois, seis, três. Um, o Lannister. Agarra o Lannister. Dá uma mordida. 8 mais 6. 14. Seu CA. Não, então não. Mordeu sua a bota da armadura assim e quebrou os dentes. Deixa de brincadeira, Marluzzi. Anariel. Salve minha vez. Hã? Tô assistindo. Não, você não vai fazer nada? Não. Por que eu não estou surpreso? Eu tomar uma porrada, eu tô ferrado. Não, não, mas você pode atacar. A gente te protege. Nossa, não vai fazer nada. Se o bicho mandar... se o povo morrer, você é o próximo. Você não sabe atacar raio, não? A bola de fogo funciona. Única coisa... vai atingir a gente. É de ele atacar. Não, você... 5 metros. Não, não, mas o raio dela é... 3 metros por 3. 3 metros por 3. Se você tacar aqui atrás, vai botar fogo no quarto, mas pega só o monstro, se você tacar aqui atrás. Mas você tem outras coisas. Tá lá atrás? Não, aí ele calcula bem aqui assim. Ele não tá vendo ladrão. Ah, não tá vendo ladrão. Eu rolo uma porcentagem de chance dele te acertar. Mas vai ter outra coisa? Ah, então eu vou mandar os mísseis. Manda os mísseis mágicos, exatamente. Mandar os dois, né? Então manda mais. É dois alvos, D. Você rola o dano. D4. Vai mandar os dois? É, vou mandar os dois direto no portão. Então, mano, manda abraço. Dois mais cinco, sete. Dois por combate. Esse é dois por combate? É. É sete e nove. Sete e nove. Sete mais nove. 16. Isso. 16 de dano. Agora vai aparecer essa carrinha. E ele ainda tá travado no mesmo lugar. Tá travado no mesmo lugar. Pelo menos nisso eu tô de boa, porque eu tô longe. Lannister. Eu vou juntar assim as mãos pra pegar uns pontos assim. Pode ser assim, mas... Beleza. Vocês comem monge budista. Sei, como é que chama aquilo? É palma budista. Rosário. Rosário. Você pega o seu rosário. Vem os ossos altos. Aí tipo, aí faço assim. Beleza. Aí eu põe a mão. Falar umas palavras. Beleza. Aí em nome de Amamantó. Exatamente. Aí vou usar poder oração. Tá. Vou aí, próxima idade com baixo, para os aliados, 9 metros de raio. Recebe mais 2 no ataque e menos 7. Beleza. Então, o cara tem 14, você pode matar ele agora. É o seguinte: todos vocês começam. Aparece um brilho branco em torno de você, depois do brilho some, vocês estão todos com mais 2 agora. A benção. Só ataque ou dano também? Ataque e dano. Os dois? Os dois. Ataque, dano e defesa. Esse é bom. Ah, moleque. Tá? Então o CA aumentou mais 2 também. Aquela oração com a voz bem grossa, chega o chão a tremer. Vai lá, Galdu. E o monstro tá menos 2. Então agora é a hora de vocês deixar o cacete. Cadê o D20? Eu não entendi esse negócio aqui, não. Explica aqui, rapidinho. Ah. Tá aqui, ó. É, um fogo branco zoado surge do corpo do Tajá, destruindo seus inimigos. Jogada de proteção destreza. Isso é eu que rolo. Eu. Os inimigos. Atinge todos os que estiverem dentro de uma área de 5 metros de raio. Até 10 metros do mar. Isso. É, pode usar assim. É isso. É um jato, assim, tá assim, ó. Sai do seu cajado, faz assim. Eu posso usar duas vezes, que da hora é mais forte do que eu posso usar. Isso. 19. 19? Matou, velho. Agora é mato. É, tô com mais 2 de dano, né? Isso. 8. É, 6. 14. Deu 14? Tem 2 de vida. Não, 14 matou. Acabou. Oh, matou. Uai, já? Então agora tem um vizinho. Aí ele rachou o monstro no meio, o monstro foi caindo lá. Quando o monstro morre, a Marluce vira pó. Assim. Agora tem mais uma oração, o pessoal me morreu na sua frente. Aí eu vou, posso tentar purificar ele? Ou o ambiente, purificar o ambiente. É, não, ou a alma dele. Isso, aí faz uma oração, pode. Você vai fazer uma oração pra Malnatu conduzir a alma dele para o céu em vez de ser. Beleza. Então depois que o clérigo faz o esquema dele, vocês vão dar uma fuçada no quarto. Eu falo. Essa é a sua parte que você se sobressai. Faça o seu trabalho. Eu vou procurar. Mas antes eu falo assim, quem estiver precisando de. Eu preciso. De cura, venham até. Vocês três precisam. Nem eu, nem ele tomam dano. Eu tô com um pouco mais da metade dos pontos de vida. Vai tirando as curas aí. Três? Mas você falou que era pro batalha? Não. Essa cura é pro batalha. Mas, velho, eu tenho uma poção de memória que cai pra magia. Isso. Quanto você curou da gente? É, vou vascular essa. Essa poção você usar mais três de novo. Vou vascular isso aqui. Você usou um em cada. Tá, isso é um armário pessoal do cara. Jogar primeiro pra ele aqui, ó. Um D8 mais 3. É, você olha procurando por armadilhas, mas não tem. Então não tem nada. Você encontra um baú. Dentro desse baú tem um diário. Tá? Ele tá rolando a coisa. Agora pra você. Recuperou 8 de todo mundo, né? Tirou 5. Mas é, deu 8 mais 3. Tá, ele tirou 9. Eu acho que é 10. Toma. Então todo mundo ficou com 1 de dano. E o cara parece um summoner do jogo. Não, eu ainda tem mais dano ainda, mas já tô bem melhor. Tá, só é secreto? Ladrão procura. Procura. Não, mas eu encontrei um diário. O que tá escrito no diário? Oh, nada de mais negro não, né? Você começa a ler o diário. A capa é preta. Não, é um diário pessoal do artesão. No diário, aí você começa, você fala pessoal que você achou o diário, porque você vai começar a ler. Eu encontrei esse diário, galera. Olha, ele pode ter informações. Quer dar uma olhada? Eu não sei ler muito bem. Dá isso pro Elf, esse povo sempre sabe ler. Você nasceu na favela, você só mexe com roubar mesmo. Só sabe cantar funk, os barros funkeiros. Funk deve ter música de rock. Lê o diário vai levar pelo menos uns 15 minutos. Espera 15 minutos. Enquanto alguém tá lendo, os outros vão se vasculhando, comprando magia. Eu vou lá pra você. Você procura, eu não entendo muito bem essas línguas humanas. O humano não sabe escrever. Coisas de verdade se escrevem em pedra, não em papel. Acende a luzinha no quarto de novo. A luz é que tem? Não, para. Tá alguém... Aí eu acho que é o cajado dele. Mais importante, as portas, a janela abriram? É, mais importante. Abriram. Ah, bom. Ele conhece o idioma também? A mago tem que ser inteligente com leitura. Esse idioma vocês conhecem porque está escrito em comum. Ah, é o idioma do reino. Então eu chamo o mago para estudar comigo, que a gente pode juntar nosso intelecto. Tá. Então vocês ficam 10 minutos lendo enquanto você vai fuçando, ver se você encontra alguma coisa. Eu tô protegendo ele caso alguma coisa apareça. Tá. Enquanto você lê, ali são um diário falando de compras de materiais, de arte, clientes e tudo. Mas depois, nos últimos dias, tem vários escritos falando que o artesão estava desesperado, porque a filha dele, a única filha dele, a Marluce, tinha desaparecido. E que ele estava pesquisando, procurando, mas não sabia o que aconteceu com ele. Depois, no outro diário, tem escrito assim, que ele começou a desconfiar de um curandeiro esquisito que chegou na cidade há um mês, chamado Barnabás. Barbarás. Barbarás? Isso. Eu vi isso num filme. Barbarás. Até lembrar o nome da onde. Barbarás chegou na cidade há um mês antes. E ele era o curandeiro e ele estava curando as pessoas. A Madre Superiora Delária, do Templo da Deusa, que é o único templo da cidade, o Templo da Deusa Mãe, não gostava que as pessoas iam lá, porque ela também não gostava muito do Barabás, mas o Barabás nunca fez mal para ninguém, e ficou lá na cidade, fazendo os curandeirismos dele, exatamente. E aí ele desconfia que a Marluce desapareceu e que o Barabás tem a ver com isso. Depois, num outro diário, num outro negócio de diário, tá assim, tem só a seguinte coisa escrita. Cezana também desapareceu. Quem é Cezana? Você conhece Cezana? Você conhece. A Cezana? Ela chama Cezana Pedares. Ela é filha do maior produtor de vinho da região. Filha do maior produtor. Saquei o que está rolando. Se está relacionado com o... Aí o Bago fala aí para vocês. Como é que é o nome do cara? Barabás. O Barabás, se ele tiver sequestrado mesmo, ele está sequestrando filho das pessoas mais influentes no reino. Negócio, como se fosse por uma troca de recompensa, um ato de mercenário. Ainda acho que esse mago sabe demais. Aí... Só tem um poder dedutivo muito forte. Assim que descartarmos disso, nós vamos levá-lo para interrogatório na Inquisição. O que, que eu sei da Madre Superiora Delária? Inquisição Real, a Madre, se você é bem-vindo lá. A Madre Superiora Delária é a sacerdotisa do local. Nela, ela que toma conta dos órfãos. E ela que toma conta do templo, junto com outras sacerdotisas. Né? O templo fica mais para dentro. Mas aí no diário está escrito assim: Cezana também desapareceu. Leonardo está desesperado. Seu primo. Agora nós vamos descobrir a verdade. Aí na última página está escrito assim, meio estranho assim: hoje Barabás morre. E um ponto assim, ó, final assim, ó, quase rasgando o papel. Então era ele realmente que estava envolvido nisso. Então, às vezes aparece assim, que o Barabás fez alguma coisa com as meninas. Com essas duas meninas que esse PP pegou. Nossa, entendeu? Eu tenho tanta ideia para falar, mas tipo, eu não sei o negócio. Eu acho que devemos, então, ir até o templo da deusa mãe. As magias divinas devem proteger o local. Se tiver alguma resistência, provavelmente estão lá. No templo da deusa mãe. Coisa na casa? Talvez possamos encontrar mais informações sobre esse Barabás. Você abriu debaixo da cama, tem um cofre secreto, assim, no chão. Vai tentar abrir? Eu digo assim, você tem armadilha, hein? Barbarás, você olha ali, assim. Deixa eu ver. Reconhecer, desarmar a armadilha. Então, beleza. Então, você vai ter. Você vê, é uma armadilha, é o seguinte: você abrir o negócio de madeira para frente, a armadilha aparece uma boca de ferro assim, come e decepa a sua mão. Que da hora que o negócio então pegar aí, você vai ter que travar a boca de ferro e pegar o que está lá embaixo e puxar antes da, da boca de ferro, puxar no chão, ok? Então rola aí, rola a porcentagem. Tem que tirar abaixo. 50 e quanto? 55. Cadê então o... rola, agora você tem que tirar abaixo de 5 aí. Aí fechou a... O negócio fechou e cravou na sua mão. Aí você tá gritando igual uma mocinha. Você ficou lá preso, assim. Gritou igual uma mocinha. Aí vai alguém, tem que ir lá ajudar. Ele, o ladrão tá com a mão presa na armadilha. Ele quer melhor pra mexer. Eu vou lá ajudar ele, mas eu corri muito. Tá doendo, cara. Você tem que puxar. É a mesma coisa do Legolas e o anão. Você tem que puxar lá aquela, o negócio de ferro, assim, com força, pra ele poder tirar a mão. Vou fazer isso. E você tem que ficar esperto pra você curar ele. Eu acabo me curando. Na hora que você levanta, sua mão tá assim, com os tendão, tudo assim. Como tá me curando? Não, e uma dor insuportável, assim. Acabou. Deixar ele com sono. Meu slot de cinco de cura, como é que tá? Você gastou os três agora? Gastei os três no fim da batalha. Tá, então é só daqui a tipo, umas duas ou três horas que você vai ter essa cura. Ah, você devia ter meus dons. Você tem poção de cura? Faça uma poção de cura. Você pode amarrar. Mas aí ele fica inútil na poção de cura. Não, pode amarrar a mão dele e tomar a poção de cura. Poção de cura? Você tem poção de cura? Alguém aí tem? Quanto que isso causou? Que alguém... O meu é de memória. Quanto que causou de dano? Ah, é, eu tenho. Ela tem poção de cura. 5 PVs de dano. 5 pontos de cura. Tira os 5 pontos, amarra e toma uma poção de cura que vai ficar dolorido, mas você ainda pode usar. Tipo, totalmente fora do normal. Se eu não usar a poção, sem poder usar a adaga? Oi? Não, você pode usar a adaga, mas vai ficar sua mão tá dolorida. Se você usar a poção de cura. Eu falei, foi pra usar a poção. Vai ficar com não, sem o poder de cura, você não consegue usar a adaga, porque a poção de cura é a magia. Mas ele tem duas, né? Ele pode ficar com uma só. É, aí você vai atacar com uma só. Eu posso usar depois um punhal vampiro pra curar a mão. Eu falo, seja lá o que você queria pegar, daí, punhal vampiro vale tipo, muito a pena. Não quer tentar novamente? Isso não, não, eu já perdi uma mão. Hã? Você ainda tem osso, punhal vampiro. Tem, punhal vampiro tipo, tem a magia. Ele acerta o cara e tira a energia do cara pra se curar. Isso. É. Meu super bom, pois existe magia no nosso mundo. Não, não, eu prefiro economizar. Você ainda tem outra mão, só. Se falhar, você ainda tem dois pés. Deixa a minha mão aqui. Você põe a faca, aí você amarrou a faixa assim, assim né? E aí você vai tentar abrir de novo a armadilha, porque ela fechou, né? Tá lá todo sujo com seu sangue, mas fechou. Cara, eu vou tentar. Vai tentar, tenta de novo. Dá uma machadada na armadilha, melhor que você faça. E eu perdi a outra mão. Não, não, você não, tentou, fechou. Ela fechou de novo. Ah, okay. Essa é bondosa. Ok? Que aí é sacanagem demais. É melhor você dar uma machadada na mão. Não adianta, porque isso é armadilha, né? Eu sou guerreiro. Né? Se eu sair quebrando o chão lá, eu resolvo alguma coisa. Pode quebrar no chão, às vezes dá certo. Às vezes não. Dá certo. Tipo, eu tem um lugar que eu posso fazer um desenho? Não, faz um ataque, mano. Tem um negócio onde eu posso fazer um desenho? Não. Sim. Tem o... Não, você não precisa nem rolar. Você tá com seu machado, você vai dar batendo. Eu achei baixo, você bate, você escuta assim. Vai, um monte de vidro quebrando. Você quebra a armadilha inteira, mas lá dentro tem um monte de poção, cada poção mais doida que a outra, assim, poção e tal. E quebrou tudo na hora que você bateu. Dá uma lambidinha, assim. Tá tipo assim, ó. Tem sobrou nada, né? Não, você pode molhar, assim, ele pode molhar a sua mão pra ver se cura. Mas se não for poção de cura. Isso não for poção de cura, é perigoso. O negócio tá assim, ó. Eu já tô tipo, sem a mão. A cama tá aqui, tá embaixo, tá embaixo da cama. Não, tá embaixo da cama. Isso aqui foi um veneno. É melhor não arriscar ainda, mas tá cheio de cara de vida. Eu não vou tentar me curar com isso, não. Beleza? Aqui. Então, joia. Não, se quiser, você pode molhar lá. Dá pra você molhar e curar um pouquinho. Curar um pouquinho, eu vou curar um pouquinho. Se você sair um tentáculo daí, não diga que eu não avisei. Então agora você... Responsabilidade é minha. Se sair um tentáculo, você vai ficar mais foda. Então agora você já pode usar a sua mão de novo. Tá muito dolorido. Diminui o que você tomou lá. Ah, é a segunda vez eu tomei quanto de dano? Ele tomou 5, não foi? Tomou 5. Se diminui depois você de novo, tomei não, não tomou nada de dano, não. Na segunda vez você já foi assim na maciota, já sabe como é que funciona. Mas você não conseguiu desarmar. Agora ele curou um tiquinho. Curou. Diminui os dois, o três. Rola um D6 aí, vê quanto você curou. 4. Então você só perdeu um, sua mão tá dolorida, mas você consegue usar. Tá? A poção fechou um pouco os ferimentos. O livro não tem nome homem só a Gorgoroth, né? Não, não tinha. Tinha a Barbaraz. Falo, se Barbaraz era um curandeiro, pode ser que ele estivesse tentando afastar o mal também. Temos que ter cuidado com o nosso preconceito. Ele pode ser um cultista do mal e tentou usar essa imagem de curandeiro para agregar seguidores. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. Eu acho que encontraremos respostas no tempo. Plano do clérigo. Existem criaturas que nós sabemos espreitando a nossa volta. Podemos criar uma armadilha para elas, criar uma situação que um de nós pareça vulnerável, usar alguém como eu isso. Eu não vou, porque você tá olhando para mim. Capturar uma delas, amarrá-las nessa sala e interrogá-las. Não vai funcionar. Você vai interrogar um bicho que não fala? São criaturas sem mente. Elas já mostraram que não serve para parte da inteligência, por exemplo. Eu não acho que dê para desenvolver uma conversação com um defunto. Pergunta. Foram elas que balbuciaram o nome de Gorgoroth. A gente não tem jeito de disfarçar, não? Os bichos estão tipo tudo sujo, tudo manchado de sangue. Eles sentem cheiro pra saber se a gente faz mal. Mas não sei, vocês têm que testar. Eu não vou negar essa nojeira em mim. Vocês é que estão lá. Passa sangue, né, gente? Passa em vocês, em mim, não. Eu tomei banho mês passado e eu não vou tomar banho nos próximos dois meses. Então, ok, vocês vão sair da mansão? É, vou sair de vamos lá. Pro tempo. Vamos lá pro tempo da. Mas acho que vamos ficar fora. Vamos andando nessas pretas, né? Escondendo em qualquer pedacinho. Tipo. É. Que a gente tem esse lugar que a gente pode aproveitar agora. A gente só tem esse lugar. Aqui é muito afastado. E não acho que vai dar uma vantagem tática muito útil pra nós. Então, tudo bem. Tem muitas entradas pra proteger. O local tá danificado. Então, vocês voltaram. Vocês saem de lá e voltam lá pra névoa. Continuam caminhando. Voltam lá pra aquela região onde tem na ponte. Isso. Eu tô pedindo pra ele guiar a gente até o tempo da deusa mãe. Vocês vão pro tempo. Onde tá o tempo? Tá. Você vai descendo a estrada, descendo a rua. Tem uma cabana, tem o rio, né? E a água do rio tira um pouquinho da névoa. Então, à direita, bem distante, vocês veem uma cabana. Dentro dessa cabana, parece que uma criatura lá dentro parece estar observando vocês. Vocês veem tipo dois olhos brilhantes assim. É por nada, não. Vocês vão pra lá ou continuam seguindo em frente? Não, aí agora o seu detetor de mal tá no talo, você não consegue nem mais reconhecer mais nada. Você tá com uma dor de cabeça enorme assim. Mausômetro? Isso, mausômetro. Continuam? Vamos lá. Seguindo? Tá. Vamos. Ai, gente, a parte mais legal. Pé na porta! Então vocês vão seguindo o rio, tá? Vocês vão seguindo a beirada do rio e chegam lá perto da cabana. Okay. Vai ser nada. Esse trem aqui fica tipo com as mesmas magias até o final. Hã? Foi as mesmas magias até o final. Até o final. Tá? Então vocês chegam lá na cabana e lá dentro da cabana, a cabana está toda fechada. A janela de onde você vira a criatura olhando para vocês está tudo escuro. Joga uma luz lá, aí podemos observar o que é antes de entrar. Talvez seja melhor jogar em um objeto. Algum objeto que nós podemos aproveitá-lo. A cabana é pequena, né? Correndo atrás de vocês, sai correndo. Não, porque aí nós veremos, quando a criatura ficar desnorteada pela luz, nós temos que atacar de surpresa. Então eu vou iluminar uma pedra rapidamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Porque a gente já vai entrar, entendeu? Se deixar a luz lá dentro, não cai. Aqui tá. Aqui é uma pequena cabana de pecador, aqui é uma estrada. Aí aqui, ó, aqui tem umas pedras, tá? Aqui tem a outra entrada, aqui tem o rio. Aqui tem uma árvore enorme, outra árvore enorme. Vocês estão chegando por aqui, ó. Grupo. E a janela é onde? Tem uma janela aqui e outra janela aqui. Essa janela aqui que vocês viram a criatura. Janela aqui, duas aqui atrás. Como que a gente viu a criatura? Aqui é a porta. É tipo alguma poção que tá na janela. A criatura que vocês viram tava aqui, mas agora não tá mais. Tá com uma pedra lá dentro, se correr atrás da gente. Eu vou pegar uma pedra no chão, vou fazer isso. Tá com fireball lá dentro, uma vez. Aí eu mato o vai que não. Vocês vão entrar, mas a porta tá fechada. Vou fazer o que o Mago sugeriu. Vou pegar uma pedra, jogar magia de luz nela e jogar lá dentro. Taca lá dentro, acontece nada. Ah, só abre assim, tá um quarto vazio. Vocês veem, parece que tá um corpo no chão esticado. Nossa, por que esse trem tem que ficar toda hora tipo Max Payne? Vai entrar. Vai entrar pela janela? Sim. Ou pela porta? Pode entrar pela porta, a porta é do lado. Assim. A janela tá aqui. Janela já tá aqui. Eu me sinto mais confortável. Eu ia entrar pela janela olhando pro caralho. Entrou, eu também vou entrar pela janela. Você entrou pela janela. Então você vai entrando no chão. Você vê que tem um corpo que tá semi-devorado no chão. E aí entra o guerreiro, entra o clérigo, clank, entra. E eu demais. Também. Vocês entram, vocês ficam. Você vê que tá o pescador no chão e ele tá todo mundo devorado. E nas paredes, assim, tem. Amor. Nas paredes, assim, tem vários símbolos místicos, assim, espalhados. Lannister, esse é seu ofício. Esses símbolos são algo que você conhece? O Lannister ou o Andariel podem tentar reconhecer. Vamos tentar. Faz um cheque de inteligência. Você tá lá, Foi mal, repete aí, que eu dei uma bolhada. Não, é que é o seguinte, lá dentro tem o corpo no chão e as paredes todas cheias de símbolos místicos feitos com sangue. Eu falo, vamos tentar ler as inscrições, mas enquanto isso, cortem a cabeça desse sujeito. Palpite do mago. No chão. Palpite do mago, esse cara vai achar que eu sei demais. Aí o guerreiro vai achar com a tua cabeça do cadáver. É garantia, né? Precaução. Garantia. Hein? 16. Ué, você conseguiu. Você vai tentar também? RPG que não faça isso. Tentar saber, identificar esses símbolos místicos? Quero. É uma machadada e depois faz coração. Não, mas ele não foi Não. Aí, o clérigo conseguiu. Bem, são símbolos de proteção. Proteção contra o mal. Mas parece que a pessoa, o pescador, devia ser um clérigo aposentado, uma coisa assim. Ele tentou terminar, mas ele não conseguiu. Entendeu? E você reconhece, bem escrita no chão, pé da mão dele, escrita assim com o dedo, ele começa a escrever em uma língua sagrada, na língua sagrada de Amanantor. Ele é um clérigo de Amanantor também. Você vê que ele começa a escrever uma mensagem. Você vai ler a mensagem? A mensagem está assim. O teto, quando você olha para cima, o teto cai assim, ó. Mas é surpresa, os monstros estavam tudo esperando, tudo no teto. Eles estavam lá, tudo de cabeça para baixo. Aí ele sobe. O teto caiu? Os bichos. Os bichos estavam presos, cabeça para baixo. Assim. O teto é feito de bicho. Caiu. E só que é o seguinte, não, porque eles tiveram surpresa. Então eles fazem um ataque em vocês, depois rolam esse ativo. Tipo assim, abaixa a cabeça e fica aquela sombrinha e fala: vocês mataram um irmão meu. Não, mas antes tem que ser o ataque deles, quero ver quem sobrevive. Nossa, quem sobrevive, brincadeira. Marcos, não, foi um desprazer te conhecer. Só fala que essas criaturas parecem salamandras gigantes, tá? Elas têm 3 metros de tamanho. Credo, qual o tamanho dessa cabana? No momento, tem 4 criaturas, tá? No teto, assim. Meu, o teto é feito disso. Não é a cabana, é uma salamandra. A cabana não tem quarto, é uma cabana assim. A casa é tipo enfeitiçada, por dentro ela é maior do que por fora. Aí as criaturas estão lá em cima. São 3 criaturas, 3 samargotes. Posso apagar aqui? Pode. Vamos precisar. Eles têm 3 metros de tamanho e eles parecem salamandras gigantes. Eles têm uns olhos amarelos assim. O corpo todo negro. E um monte de chifre na cabeça, assim, vai subindo até aqui em cima e até o rabo. E a boca deles tá assim, cara, tem bicho pra todo lado, assim, pra cima, pra baixo, pros lados, pra outro. Parece sanguessuga, assim, cheio de dentro. Ok? Então eles pulam. Vamos ver, vai pular na cacunda de quem? Vamos lá. Deles. É 4, você disse? Do clérigo. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Caiu um em cima do mago. Tchau. Tchau. Aí ele vai fazer o ataque dele. Só não vi isso. Não conseguiu. Nossa! Não conseguiu. Não conseguiu? Oh. Deu é, CA10. Se o CA14. Ele cai em cima de você, você sai fora, meu Deus. Aí ele. Liguei, lost. Terceiro. Segundo. Só frango, né? Segundo, cai em cima do Lannister. Faz ataque e você consegue esquivar. Você dá uma escudada nisso. Deixa eu pegar o preto. Aí que é. Não, só continua com esse, tá bom. Terceiro. Entendeu? Os caras mataram o irmão meu. O terceiro caiu em cima de você. O terceiro pulou em cima de você. Viu que você bateu no outro, ele. Vou lá pegar a sua. 8 mais 7, 15. Escapou de novo. Escapou de novo. E eu esse que caiu. São 3. Você falou que eu bati nele. Bateu na cara. É que fio, não fui atacado. Eu fiz assim, tipo. Super saiyajin. Porque no meu modo. Mataram meu amigo e vou virar super saiyajin. Entrando em furo interior. Iniciativa agora. Deixa eu jogar primeiro. Aqui, ó. 11 mais. 2. 3 não, 3. Ah, nesse não, ainda bem. Não é 3. Eu também é 3. Joguei o dado errado. Tá sendo paro aí. Ó. 13. 13 foi 13. Dela é primeiro. Era na hora que eu tirei a base. Meu deu 27. 27? 23 pra mim. Meu deu 4. O seu deu 3. O seu? 23. Meu deu 4. Tá errado esse trem. O seu deu 4? 4. Eu não chamei pra massa porque eu não vou usar a massa. Lance, você deu 4? Que bosta. Ele flambou, deve ter flambado. Flambar é tirar um. É a bosta toda. Não, eu tirei 4. Deu 4? É porque eu não somei o bom da massa. Então é 7. Ah, então tá bom. É porque eu não vou usar a massa. Não. Eu preciso usar outro pouco. Ah, você não vai usar a massa? Eu não sei que tudo isso aqui dá pra usar a massa? Dá, dá. Então é 7. A sua massa é seu símbolo sagrado. Esse é o combo do clérigo. Você deixa eu jogar um assim, pro bicho. Meu sim, sabá é meu a. Beleza. Deixa eu jogar um pro bicho. Oi? Quero jogar um pro bicho. Não, o jogador nunca joga pro bicho. Tá sacanagem. Queria tirar 8. É muito perigoso, porque geralmente o jogador tão péssimo pra tirar 20. Mais 6 de iniciativa. 9, 10, 11, 12, 13, 12. 26, você age antes deles, viu? Depois dele é o bicho que levanta você. Vai lá, Dungo. Você vai atacar os bichos ou vai fugir e fechar a porta? A porta tá fechada. A gente já tá pela janela. Falei, ele não consegue subir na janela sem a gente dar pezinho pra ele. Eu vou atacar o bicho. Tem dois atacando o Lannister e um pronto pra comer o mago. Vou atacar o que tá no mago. Tá no mago? Eu achei que você salvou o Lannister, seu parceiro. Dá ganho pelas costas. Você vai salvar o mago, que não fez nada pra você até agora. Tipo isso. Os fracos devem ser. Isso é um D12. Não, não, D12. Tem que rolar um D20 pra atacar. Isso. Ninguém usa o D12, não serve pra nada. O D12 tava melhor, né? Errou. Quanto que ele era? Agora o bicho vai em mim. CA deles é 16. Vê quem que eles vão atacar primeiro. Quem que vai atacar primeiro? Não, um. Tá em mim, o outro tá nele. Não, agora tá no C ou no Dungo, porque o Dungo tentou atacar o que tava atacando tá você. Tá nele. Par e ímpar. Par e ímpar. Não, aqui, ó. Ímpar. Tá em mim, tá nele. Não. Vai atacar o Dungo. Ele. Você vê que é o seguinte, ele abre a boca assim, ó, e uma língua de fogo sai. Pá! Pra te acertar. Só uma língua assim de fogo, pegando fogo. Tipo o chicote do Balrog. Isso, tipo o chicote do Balrog. É mais 7. Deu CA20, pegou. 2D6 mais 6. Mais 3. Deu 4 mais 3, 7 de dano. E é dano de fogo, então você tá meio que pegando fogo. Se você continuar pegando fogo, na próxima rodada você perde PV. Então você tem que apagar o fogo. Rolar no chão, uma coisa assim. Agora é você. Entendeu? Não, tem mais dois bichos aí. Ah, tem mais dois bichos. Tem mais dois bichos. Os dois bichos estão em cima do lance. Primeiro. Acertou, 17. Esse vai dar uma mordida. 5, vezes 2, 10, mais 4, 14 de dano no lance. Segundo, nossa, segundo é o crítico. Double damage, crítico, duplica o dano. Pra 20 no ataque, duplica o dano. Aí, será que o lance vai morrer? Tirei 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, não, não, não. 2 mais 4, 16. Vezes 2, 32. Morreu. 32 danos? 32 danos. Somos dois? Somos dois. 14 mais 32? Isso. Isso. Você morreu só de ter tirado 14 mais 32. 46. Tenho 45 pontos de vida. É assim que eu já estava com um que tinha levado. Ao todo. Você está com menos quanto? Ao todo estou com 47. Porque morre com menos 10. Morre total. Ah, não. Eu tenho 45, estou com menos 3. Você está vegetativo. Você está com menos 2. Caiu no chão. Você está vegetativo. Lancer caiu. Primeiro caiu. Alguém tem que dar cura pra ele. Não, porque a cada rodada ele vai perdendo um monte de vida. Você tá preparando a reação fodástica. Mas como é que ele? Ele matar é um a cada rodada. Oi? É só a poção? Abre a boca dele, taca a poção e fecha. A semente do Dragon Ball chama a boca. E fecha e tampa o nariz, que aí ele engasga assim e engole. É, é. Aí, aqui. Isso outra se coisa. Altura dessa você tem. Cada rodada você vai rolar um D20. Chama o dado da morte. Se você tirar de 10 ou mais, nessa rodada você não morreu. Se você tirar 1 até 9, é uma caveira, você desenha uma caveira. Se você tirar na segunda rodada, duas caveiras. Três caveiras, malvado. Tá? Aí é bom que cada rodada tem um estresse dele também. Aí vamos lá. Eu perco um turno pra usar o punhal vampírico? Esse tem que ser um pra tirar um turno pra usar o punhal vampírico? Não, não. Você ataca com o punhal vampírico e você fala Salamalek. Aí ele puxa. Litter, morre. Aí vamos jogar a poxa. Abrir a boca dele, jogar a poxa lá dentro. Vamos pegar. Então gasta a sua poção. Quanto de dano? É. 2D8, rola um D8. Ixi, rola de novo. Deu 2, deu 2, 2, 2 pontos de vida. Tá com menos 1 ainda. Tá com 0. Tá com 0? Não, agora ficou 45. Você tá com menos 2? Tá com menos 2, quero 46. Então tá, agora você tá com 0 PV. Beleza, você não tá morrendo mais. Mas agora é o seguinte: você tá totalmente fraco, todas as suas ações tá menos 4, entendeu? Você tá assim. Então, você pega e se dá uma cura depois, tá? Aquele negócio do Dr. House. Vamos lá. Anariel. Baforado de barra. Eu até paguei por isso. O bicho que tá perto dele. Tá, manda abraço. Então, de repente, toda a minha sorte virou. Eu rolo destreza do 2D6. Mas eu tenho que fazer um check de destreza dele pra ver se ele pula pro lado. Pulou. Mas entrou o dano, mas entra pela metade, porque ele conseguiu esquivar uma parte, tá? Rola aí. Ah, espera aí. 2D6 mais 2. Agora eu não entendi o que eu tenho que fazer. Rola um D6. Vezes 2. 10. Mais 2. 6. Só que 6 entrou 6. Ok? Beleza, mas quanto que é que ele tem de... Ele tem 15. Agora ele tem 9. Vamos lá, gente, já tem um que vai quase morrer, não, meu Deus do céu. Lannister. Então, eu tô... Você tá meio assim, gravando. Aproveita que o bicho saiu de perto e... Eu tô deitado, estrategicamente, e dou uma curada no bicho, sem parecer que eu tô... Fingindo de boa. Tá, sem parecer que é, fingindo de boa. Então rola a sua cura, canta aqui. E rola o dado, vê quando você curou. Não deu dois, né? É, eu vou usar o poder de trovão do machado. Beleza. É, vai acertar todos os inimigos, um D6 mais 3. Isso, fala pro pessoal tampar os ouvidos. Porque senão fica todo mundo surdo. Tampem os ouvidos! Moradinho! Aí ele invoca moradinho, o machado dele dá um raiozão e dá um som assim, uma explosão. No lugar, que a arma dele é mágica. 7, todos os inimigos. 7? Beleza. Nossa, foi bom, hein? Tem um que tá quase morrendo. Recuperei novo. Dungo. É, os inimigos ficam surdos. Isso dá alguma vantagem na batalha contra a gente ou é só atrapalhar pra vocês? Você tá mudando na última? Ah, se eles fossem humanoides, assim, que comunica entre si. Ah, tá. Ah, eu vou dar o ataque duplo no que tá nele e no que tá nele. Tá. Com você. Ah, é, no que tá em mim. Mas o que tá em mim eu não consigo acertar, ele tá muito perto. Então dá um ataque que pega. Dá os dois ataques nele, você pode dar os dois no mesmo. Não, é que eu ia usar o ataque à distância pra dois inimigos diferentes, mas eu uso o mesmo. Você dá um pulo pra trás e tá assim. Ah, é pode, remesso pode, de pode, ataque? Pode, então. Matrix. Vou atacar os dois que estão com menos. Você é tipo assim, Kung Fu, sacou? Okay. Sai correndo, bate na parede, dá uma cambalhota assim. Deduel. Você tá mexendo na parte mais distância. 20 mais 4. Deu 3 mais 4, 17. 13 mais 4. 17 no CA. 17 no CA. Tá. Quanto que era do CA? Eles? É, pegou. Okay. Ah, esse vale para os duas adagas ou tem que jogar um para cada? Oi? Tem que jogar um dado para cada adaga ou esse era para os dois? Não, dos dois para as duas. Vou usar primeiro com o Grunch. 2. Que era 2 mais 2, foi 4. 4 de dano? 4, isso. Eu tava com 8. Então, é, deu 4. Aí eu recuperei 4. Tá. Você recupera 4. E esse aí deu 3. Esse no 2? Isso. Aí você matou um deles. Agora eu peguei 7. Aí é o seguinte: agora os inimigos. Eles viram os inimigos, dois que sobraram, os dois Samargotes que sobraram, viram em direção ao Lannister e eles falam assim: mestre, um deles irá morrer. Aí parece que estão comunicando com alguém. Sim, mestre, barra, não é barra. Não é por nada, não, mas. Barbaraz. Tipo, a hora que ele falou olhando pra vocês, parece que mestre. Sim, barabás. Quando eles vão pular em cima de você, atrás de você, surge uma aparição. Um casal, todo fantasmagórico. Ele sai de trás de você, atravessa por você, quando você atravessa, ele dá um arrepio na espinha. E eles levantam os dois braços assim na frente das duas salamandras demônias. E aí eles começam a brilhar. Aí a salamandra. Aí a pega fogo e morre. Eles pegam fogo assim e morre. Quando você vê, é o Leonardo. Ah, o seu primo. O Leonardo, ele vira assim pra você e do lado dele tem uma bela mulher. Que é a menina que também sumiu. Suspeita. É a Suzana? Sim, sou eu. Aí o Leonardo vira e fala assim: vocês estão bem? Foi difícil encontrar vocês aqui. Foi difícil encontrar. Sim, nós estamos bem. A situação pior é a do Lannister. Finalmente, eu tentei entrar em contato com você através dos sonhos para você tentar salvar nossa cidade. Nossa cidade está amaldiçoada. Desculpe ter chegado tão tarde, meu primo. Não, mas não. O erro foi nosso. O erro foi nosso. Nós nos vingamos de alguém que era muito mais perigoso do que imaginamos. Sim, foi terrível. Agora a nossa cidade depende de você, Lannister. Quem é Gorgoroth? Gorgoroth parece ser o mestre de Barbaraz ou alguma criatura, não sei, mas o importante é Barbaraz. Nós tentamos matá-lo, mas ele ainda está vivo. Ele ainda está na cidade. Aí Leonardo, nós temos que ir embora, Leonardo. Ele vai descobrir que nós conseguimos fugir da prisão das almas dele. Não, eu preciso falar com eles. Eu preciso contar pra eles onde vocês estão. Aí eles vão sumindo. Leonardo! Não foi mal. Aí eles desaparecem. Aí eu vou tentar pegar. E aí eles aparecem. Aí a câmera dá um zoom alto, você me dá. Vai pra terra. E aí? Prisão das almas, ele falou? Isso. Ele deve ter as almas. A cidade toda. Assim que ele se transforma, a cidade em monstro. É. Sim, como se fosse um tato. Algum tipo de receptáculo onde ele acumula o poder. Ele tira o poder das almas. Das almas. E aí agora vocês vão sair da cabana, quer investigar mais na cabana? Ok. Olhando o cara. Investiga a cabana. Rola um D10 aí pra mim. Alguém precisa de cura? Esse aqui. Esse. Acho que você precisa mais. Eu quero dar duas bimbadas de cura. Dois. Mas você está dois. É 200 peças de ouro. Isso é enquanto escondido num saquinho. Você assim. Vai falar com algum que você acha assim? Cara, ser pescador compensa, hein? Vou largar esse negócio de aventureiro. Ele era um clérigo aposentado. Essas todas as economias da vida inteira dele. O Dom com pega não é boa. Eu não vou precisar. Não, se ele não vai ficar morto. Não, você não conhece. Vou jogar duas puras. Tá. Deu 8 mais 3. Mais 3. O clérigo quase fez um saco dessa vez. 9. Não foi porque você é bondoso. Eu sou bondoso? Não, ué. Não fiz nada. Eu dei foi muita sorte. Eu tomei dano. Virei ele pra bicha, você deu. Virei ele pra bicha, então, esse aqui é o jogo que você tinha. 20. Recuperei 20. Ok. Tava com 36. Fica com 16. Mas aqui era mil bichos. Será com 16 de vida? 16 de dano. Agora já vai pro 29 de vida. Toma uma poção de cura. Então agora dá pra. Ele já usou uma. Eu ainda tenho 12. Cuidado, hein? Eu também tenho 12. Cuidado, hein? Bem guarda. Você lembra dos videogames? Guarda pro chefão. A gente precisa do clérigo. Não é uma poção de cura infinita. Não, mas não tem ninguém vivo dentro dessa cidade pra gente comprar. Bem, vocês começam a escutar uns barulhos vindo dessas árvores aí. Vocês vão continuar na cabana ou vão esperar chegar mais monstro aí pra acabar com vocês? Temos que encontrar Cezana e Leonardo. Eu ainda acho que nós podemos encontrar respostas no templo. No templo da deusa. Então vamos pra lá. Então, é melhor saber o máximo. Você falar que é só no sagrado, as criaturas do mal devem evitar o local, ele deve ser seguro. Você deve saber as inscrições que ele pôs na parede, né? Você não sabe completar um feitiço? É uma boa ideia. Você quer aprender? Então vocês têm que guardar mais uns 15 minutos aí até o clérigo aprender. Se o mago ajudar ele, não acelera, não? Hã? Se o mago ajudar ele. Beleza, aí acelera, cai pra 5 minutos. Beleza, o mago vai anotando junto lá. Beleza, a gente vai lá. Ok, aí você aprende essa. É um pequeno ciclo de proteção. É pena e sangue. Sangue. É feito com sangue. Você tem que cortar sua mão assim, o dedo. Aproveita o cara. Aproveita o ladrão. Aproveita o sangue. A mão, o ladrão, a mão dele tá sangrando. Ladrão, me dá a mãozinha. Não, ele cortou a cabeça do cara. Então, massa. Vocês voltam pro trilho, andando de novo no meio das névoas, escutando esses barulhos, pra um lado e pro outro. A gente completou lá? Dentro da cabana? Sim. Então agora você está fazendo. Oi? O efeito do na hora que você completa, a coisa brilha e a cabana fica brilhando, assim, meio um brilho branco. Assim. Agora temos um local. Se tudo mais der errado, podemos nos abrigar aqui. Pessoas. Ou então você pode fazer um chão de proteção, você fica lá dentro, enquanto milhões de monstros ficam em torno lá, só aguardando. A gente não tem mantimento e uma hora a gente morre. Ou então o efeito passa e ele Mas aí beleza. Vocês voltam e chegam na parte central da cidade. A cidade está toda, em volta das névoas. Então vocês veem apenas a silhueta das casas. À medida que vocês vão caminhando, lá no fundo da cidade vocês começam a ver o templo. Vocês já tinham visto lá na entrada, chegaram no vale. Mas, à medida que vocês vão caminhando, vocês veem que no centro da cidade tem uma praça. E no meio dessa praça, vocês veem um brilho. Parece que tem alguma coisa pegando fogo no centro da praça. Quando vocês olham bem, é um homem. Um homem pegando fogo. É uma tocha. Uma tocha humana. Você vê que ele está parado e em torno dele tem três dessas criaturas e uns quatro desses caras pretos, né? Chama coisas negras. Essas coisas negras que saem cantando. Jamais pensaria no nome desse. É preconceituoso, cara. É The Black Things. Oi? Não, aqui coisas afrodescendentes. Eles estão em torno de uns 100 metros de vocês, como vocês já começam a ver. De repente, esse homem de fogo, ele fala e vocês conseguem escutar. E ele fala uma voz assim: que sorte a minha! Cinco almas prontas para dar para Gondoró. Eu sabia que esse dia ia chegar. Ah, não vou ganhar mesmo. É, você falou mais igual demônio que o bicho. Aí ele fala assim: cinco almas. Quatro e meio. Cinco almas para meu mestre Gordoró. Agora eu consigo completar o ritual. Criaturas, esta vila miserável que tentou me linchar. Então ele é babado. Sigam! Peguem-nos! Mas não os matem todos, deixem um vivo que eu tenho que sacrificá-lo. Aí ele já começa andando, à medida que ele anda, ele vai aumentando de tamanho. E as criaturas dele estão vindo. Vocês podem dar no pé, sair correndo. Cadê o tempo? O tempo está atrás dele. Você vê que parece que as criaturas deles estavam tentando entrar no templo, mas as criaturas dessas não conseguem. O templo tem um brilho em torno do templo, igual ao brilho da cabana quando você colocou. Para o templo! Vocês vão tentar passar por eles ou vocês vão lutar contra os bichos? Passar. Eu vou expulsar eles, botar o rosário. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a iniciativa e vocês vão falando que vocês estão passando por eles, mas eles vão ter a chance de dar um ataque em vocês, porque vocês vão estar passando por eles. A cidade fechada, a gente não consegue contornar a multidão deles, não? Consegue, mas os bichos vão atrás também, entendeu? Mas aí eu falo que bicho que tá perseguindo quem. Tá certo, tá? Isso. Não, peraí. É, o meu deu 15 também. Vamos lá. Aqui. Metanque 15. Anariel. 15. Lannister. O meu foi 8 mais 3. 11. Cadu. 17. A tatuagem era ótima. É Dungo. 17. Saldo. 23. Então, inimigos. Eles têm mais 5. Deixa eu pegar aqui, pega ali. Os inimigos têm mais 5? Tem, porque eu faço uma média. Mas eu tirei 20. Eles vão primeiro. Tirei crítico. Foi um prazer trabalhar com vocês, cavaleiros. Então é o seguinte, vocês vão tentar correr e vocês vão se espalhar no meio da praça assim pra tentar contornar. É isso que vocês vão fazer? Tá. Então eu quero saber, ô Mago, você tá saindo correndo separado da galera ou você tá junto com alguém? Mas sempre no meu caminho Sim, em algum momento da história existe um momento mais adequado para a bola de fogo, é esse. Não, eu quero... É porque a galera decidiu fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui, ó, o mapa. Presta atenção no negócio. Aqui, ó. Aqui tá a praça. A praça, aqui tá a rua e aqui tem várias casas aqui. O templo fica aqui, ó. E a gente tá aqui. Isso. Oi. Aí assim, aqui tá o Barbarás. Aqui tá as criaturas dele. São três gorgorotes e quatro coisas os zumbis, né? As coisas negras. 1, 2, 3, 4, 5, 3 e o Barbarás. Vocês estão aqui. Então aí, vocês têm que me falar o seguinte. Pelo que eu entendi, vocês vão se separar para tentar chegar lá, né? Então, Liturk, você foi para longe? Para direita ou para esquerda? Para esquerda? Então, Liturk foi para esquerda. Anariel, você foi para que lado? Esquerda. Junto com o Liturk? Então. E você? Eu vou pra direita. Galdur. Então. Galdur que vai pra direita. E você, Lannister? Eu vou. Eu vou pela direita. Então. Direita? E você, Dunga? Nas costas do guerreiro. Nas costas do guerreiro. Tô carregando, sei então. Beleza. Então, joia. Aí o Barbarassa. Oh, que isso? Ele já tá com 6 metros de altura. Uou! O que é isso? Chama-se correr, um negócio novo que inventaram. Beleza. Então os inimigos vão fazer o seguinte. Esses dois, essas coisas negras aqui, mais os dois Samorgoth, vão para aqui para cima. O Barbarás vai dar um ataque aqui. Esses três aqui, vão pra cá pra vocês. Esse vai pegar o cesto quando você estiver fazendo a curva aqui. Ainda bem que não vem. Sobrou mais pra gente. Beleza, iniciativa agora, né? O cara que... Isso. Não, já rolei a iniciativa. Então agora. Isso. Samorgoth vão atacar vocês. Samorgoth é aquelas salamandras, né? Salamandras, exatamente. É o que quase te matou. Os lateral mesmo não darão um golpe forte. Então, é o seguinte, como elas estão longe, elas vão usar a língua de fogo delas. Chicote de fogo. Com mais 7. Pegou o Lannister. Variar, você dá o dano. Ele é um clérigo, as forças das trevas ao dedo. Deu, nossa, 15 de dano. Você tá então, o segundo vai dar uma lambida no C. Uma lama da língua de fogo, chicote língua de fogo. É tipo você e dança. Errou. E a coisa preta? A coisa negra. A coisa negra vai sair correndo atrás assim e pular. Você tá nas costas do Galdur e a coisa vai tentar te agarrar e arranhar suas costas. Do ladrão. Ih, conseguiu. Eu vou me ferrar muito bem. Nossa, você foi 4 de dano. Eu quero é ficar invisível e correr, Frato. Você esperto. Aí você entra na igreja, sobe na torre e taca a bola de fogo. Vou virar campeirão lá de cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Agora é os inimigos lá de cá. Dois. Você quer trocar o piercing? Droga na hora. Yes! O que é isso? Deixa eu ver aqui. Sim, né? Mas é melhor que um piercing. Com certeza. Ela discorda. Ah, doido, velho. Você nunca jogou Magic, não? Não, eu já ouvi falar. Massa. Guarda isso, compra o jogo, que isso é um boost. Que beleza. Então, vamos lá. É, dois zumbis. O e mais fraco vem em mim. Salamandra. Vamos ver. Você vai tentar cobrir ele. Você vai tentar pegar todos os ataques. Tá. Então eu tenho mais chance de correr se ela me defender. Então tá. Invisível é muito mais. Você vai correr pro tempo e ficar. Aqui ó. Se sair quatro, um dos bichos conseguiu escapar do você e tá atacando ele. Um bicho. Um bicho. Não, você conseguiu posicionar e ficar entre os bichos e o mago. Foi o primeiro ataque no seu. Errou, segundo ataque. Errou, terceiro ataque. Terceiro ataque acertou. Não, foi primeiro, segundo, terceiro. O terceiro foi da criatura. Quanto que foi? 14 não, acertou não. 14 mais 6. Ah, 4 mais 3, 7 de dano. Meu! Ó! Mesma coisa! Ó! Ó! No caso, a gente tá só. É mais. A gente tá só correndo, a gente tem direito a ações também? Oi? No caso, a gente tá só correndo. Não, quer... vocês podem bater e sair correndo. Posso trocar o ataque por deslocamento adicional? Ah, sei, pra correr é mais. Total. Tá, pode. Porque. Aí você chega no tempo. Sim, sim. Tá, se você trocar o ataque. Se você trocar o ataque, você chega mais rápido. Vamos correr, porque lá no tempo a gente vai regrupar. Tá, ok. Então não vou atacar, não. Vamos correr. Então, beleza. Então, Galdur aqui. Correu, Dumbo, você tá agarrado no Galdur. Lannister, você vai correr direto ou vai dar um ataque e correr? Então, alguém caiu aí? Não, ninguém caiu. Eu vou afastar os mortos-vivos. Afastar as coisas pretas. As aranhas, né? Não, o salamandra, o seu afastar não adianta. Mas qual que tá atrás da gente? É zumbi? Todos. É zumbi, é todo mundo. Tudo. Opa! Vou continuar correndo. Beleza. Anariel. Invisível e correndo. Invisível e correndo. Tá. E Litanque. Dá pra sair correndo? Dá. Sair correndo. Beleza. Na hora que vocês estão chegando perto do templo, o Barrabás age agora. Ele lança com as duas mãos dele assim, ó. Ele lança dois jatos de fogo nas costas de vocês. Tá? E dá uma explosão de área. Na hora que vocês todos se concentram. É, vai pegar essa no bumbum. Tá? Então é o seguinte, todo mundo rola um cheque de destreza, tem que tirar 12. O velho tá tirando os dois lados. Não, assim ó, só porque nesse. Ele esperou se chegar tudo junto no tempo e acertar. O cara nem tá me vendo. O cara é bobeado. Mas você tá na área. Destreza. 19. Se não tem mais 4 de destreza, tem que tirar 8. Tem que tirar 12. Mas o bônus de destreza. Rola um D20 e soma mais 4. Deu 10. Deu 10, então pegou no acervo. Quanto que eu tenho que tirar? Você tem que tirar 12. Rola um D20, soma mais 2 e tira 12. Aí. Passou. Eu vou chegar no tempo de boa. Preso. Tirar ele. Isso, D20 soma o seu bônus de destreza. É, não tem. Corri. Tá. Seguinte. Quem passou, leva metade do dano. Quem não passou, leva o dano inteiro. Tá? São 5 D6. Deu 6. 6 mais 5, 11. E eu tava com 11. 11 mais 5, 16. 16. Quem passou pegou 8. Quem não passou tomou 16. E eu tô com menos 5. Missão de 22. Não, ele é evaporado. Evaporado de do demônio. É a mesma coisa. Beleza? 8-16. Então ele caiu. Você caiu? Tá com menos 5. Não, aí você senta dentro do templo, não, todo mundo pegar no fogo. Eu vou pegar ele, tem jeito. Não, agora é nessa rodada agora. Agora, a ação do Galduque. Galduque, você entrou no templo e viu que o clérigo ficou lá deitado no chão. Deixei ele e vou voltar pra pegar ele. Onde está? Você volta? Vou voltar. Mas na hora que você volta, aparece um Samargote na sua frente. Beisebol. O ataque. Era pra ter... Tá, vai ter que acabar o evento, né? 18. 18, pegou. Vai sobrar 10, cadê o dedo? 12. 12? Beleza, você acertou bastante, ele virou pro lado com as bolas do machado, você consegue agarrar o Lannister e sair levando, arrastando pelo chão. É só nóis. Que como você tá arrastando, o Samargote ele recuperou do ataque e vai em cima de você, Dungo. É só ação como agora. Seria bom se tivesse um mago pra dar suporte nesse momento difícil? Não, mas tem que ser na ação dele. Vou usar um ataque à distância com o punhal vampiro. Então vai tacar o punhal mágico. 17 acertou. Rola o dano. O dano é o desse. Distância. Um D6 mais 4. Isso. 5 mais 4. 9. Massa. O bicho tá quase morrendo, tá com 1 PV. E eu ganho 9 de vida. Isso. Você vê que você é isso, você ganha 9. Você acionou o punhal. Mas você pode acionar uma vez por combate só. Tá? Lannister, você está desmaiado, faz o teste da morte. Save versus death. Puta merda, não é Christian, mas é flambo, isso é falha. Desenha uma caveirinha. E agora? Mais 2 desses e morre. Olha lá. Anariel. E agora, Anariel. Você vai entrar pra dentro do templo e foda-se o resto ou você vai ajudar o pessoal? Eu posso atacar de dentro, só ataque de distância, de dentro do templo eu ataco. Pode. Então... É o seguinte, você vê que o Dungo tá quase matando um Samargote, mas o Barrabás tá chegando perto do Dungo e vai agarrar o Dungo assim. Não, eu tô foi a distância o ataque, eu ainda não continuo. Ah, é, você tá dentro do... Tá na área do... Ah não, então é o Galdo. É o Galdo que tá na merda. O Barrabás tá andando em direção ao Galdo. Mísseis mágicos, até ligar. Manda os dois de uma vez. Então manda braço. E não tem negócio, é só dano, né? Isso, porque o Galdo que tá arrastando, está arrastando o Lannister. Não tem nada que paralisa. E o Barbarás tá chegando a sua... Eu sou ele vai levantar o peito. Não, mas eu consigo carregar ele, não por causa da força. Consegue. Então, você tá correndo no pau. Uhum. D4. Olha o de cima. 2, mais 4, mais 5, 7. 7 de novo. Então deu 14. No Barbarás. Yes. 31. Você vê que o Barbarás para assim, vira em direção de você e na hora tá com um raio. Ele consegue sentar dentro do tempo? Aí ele tá com um raio poderosíssimo, assim. Ele abre a boca dele e sai um monte de tentáculo de fogo, assim, ó. Ele é tipo duplo poder. E aí, só que na hora que vai atingir o templo, ele bate na barreira e pss, dissolve, assim. Vocês conseguem atacar ele dentro da barreira, mas ele não consegue. É. Lita. Pode ajudar a fuga final do Galdo. É, eu ia pegar, ia com a espada e passar o Barabá. Ok? Manda o dragão atacar, taca o dragão. É a distância, né? Até 30 metros. É. Não, aqui é só rolar o dano. Só rolar o dano. Dragão. Um D12. Vai dar um pouco no dragão. Oi. 4, 8. 8. E ele fica paralisado? 8, 9, 10, 11, 12. Deu não, 12. Não, deu 4 mais 4. Ah, 8. E ele fica paralisado uma rodada. Você vê que então ele para assim, voltar. Vê que eles raios, aí eles conseguem, vocês conseguem entrar dentro do templo. Quando vocês entram dentro do templo, uma sacerdotisa chega e fecha as portas. Ela olha para vocês, graças a deusa, vocês chegaram. Você vê que ela está completamente esquelética. E junto de vocês, junto dela, se aproxima várias crianças, todas elas parecendo muito subnutridas. Entre elas aparece uma senhora, que é... A sacerdotisa. Isso, a mais superiora Delária. Então, a mais superiora Delária, ela se aproxima de vocês, vira para vocês. Junto delas tem várias crianças e alguns senhores idosos e mais umas duas sacerdotisas, uma jovem e uma mais velha. Ela aproxima de vocês e diz: graças a deusas, vocês conseguiram, vocês foram os primeiros a conseguirem chegar aqui há uma semana. Nós já não temos mais água nenhuma, não temos mais comida nenhuma. Eu tenho ração para viagem. Você tem mantimentos? Vocês têm mantimentos? Sim, sim. Uhum. Por favor, os órfãos da cidade precisam. Eu estou distribuindo mantimentos. Eu também. Beleza. Quatro os meninos estão esperando. É. Tá. Eu não estou distribuindo, estou surpreso, você deu um. Isso. Os meninos estão lá comendo, eles comem assim, arvorados, e tem uma velha que se aproxima de vocês. Vocês viram o meu neto? Eu tenho tido visões do meu neto. Quando você olha para ela, você vê que é uma velha. Ah, então é, você está desmaiando. Ai, faz outro cheque de morte. Não, eu não levo pra curar ele, não? Você tem que pedir pra ela. Ah, eu vou pedir. Achei que eu senti assim. Por favor, podem cuidar do nosso... Ele tá muito ferido. Claro! Lannister, aqui! Aí ela vai lá, cura. Deu 6, 7, 8, 9, 10. 10 de cura. Eu consigo perder agora. Lannister, acorde. Você retornou aqui para a vila? Lannister, você não sabe o que tem acontecido aqui. Nossa vila foi amaldiçoada. Eu já me atualizei de alguns detalhes. Você sabe? Você sabe de tudo o que aconteceu aqui? É, não, temos algumas informações que vimos no diário do Atenção. Informações? Sim, que surgiu um tal de Barbarás, que ficou ganhando fama como curandeiro, mas algumas moças desapareceram. Sim, Barbarás. Barbarás é o mago demonista. Ele veio para essa cidade para invocar um gigantesco demônio que vive embaixo da cidade, chamado Gorgoroth. Meu tio. Ele aqui. Seu tio? Não, calma, tem que fazer. Sobre seu tio, você está preocupado com seu tio? Sim, falo sobre. Seu tio também virou uma criatura horrenda. Ele habita a mansão Sossa e tem um corpo enorme com boca na barriga. São todos aqueles líderes da cidade que participaram do linchamento do mago Barbarás. Eles foram transformados em demônios também. Pois eu libertaria a alma do meu tio. Sim, mas enquanto Barbarás viver, a nossa cidade continuará sob essa maldição. Vamos mandar ele. Vamos lá para fora. única maneira de derrotar Babaraz e destruí-lo. Mas não adianta destruí-lo na cidade. Ele regenera. Depois de 10 horas, todas as criaturas, até mesmo se vocês derrotaram algumas criaturas antes de chegar até aqui, elas regeneram e voltam à vida. Ou melhor, voltam à não vida. Mas é verdade também. Mas nem precisa ficar contando vantagem. Problemas, mas passou. Sim. É verdade também que não, já não há mais almas nessa cidade. Sim. Para o vilão. Não, o vilão entregou todas as almas para alimentar o demônio Gorgoroth. Então ele precisa. Parece que ele precisa só de uma mais. Se ele conseguir matar mais uma pessoa e absorver a alma dela, o demônio acorda e a nossa cidade já é. Se ficarmos aqui, vamos todos morrer de fome. Sim. Ele precisa de uma alma, então virá atrás de nós. Sim. Então devemos atraí-lo para fora da cidade. Não. Não. Não. Infelizmente, nós temos duas escolhas. Ou destruir Barbaraz, e o único lugar que ele pode realmente morrer é aqui dentro do templo, ou dentro do solo, em solo consagrado. Se vocês tivessem em solo consagrado, ou vocês escoltam a gente foge da cidade e deixa essa cidade para sempre. É muito arriscado. Se ele pegar apenas um de nós, é mais arriscado lutar com ele. Bem, Barbaraz não consegue entrar no templo por causa disto. Ela mostra para trás e você vê uma estátua da deusa. A deusa mãe, a deusa terra, segurando assim o mundo, assim, toda bonita. É uma estátua feita de cristal. E ela brilha com um brilho branco que protege todo o templo. Enquanto essa estátua estiver inteira, Barbaraz não entra aqui. Se vocês têm certeza que vocês conseguem destruir Barbaraz, nós podemos quebrar a estátua, as criaturas entram e vocês podem destruir Barbaraz. Dessa forma ele morrerá para sempre. Eu acho que a gente consegue. Vocês têm algum suprimento que possa nos ajudar na batalha? Algumas poções, estamos em falta de poções. Infelizmente nós gastamos todas dessa semana que nós estamos presos aqui. Por quanto tempo a gente pode ficar esperando até ele regenerar? Eu sou do meio comida para bem. Eu vou me recuperar 3 dados. A cada hora que passa, todas as criaturas da maldição se regeneram e voltam à ativa. Então vocês têm 1 hora para decidir. Ou nós matamos, ou vocês nos escoltam para fora da cidade. Eu sou leigo em matéria da magia, mas eu tenho um plano. Ou não é D20, não é D1. Aquele feitiço de círculo de proteção, se fizermos ele em volta da praça, não poderíamos aprisionar eles numa área sagrada e acabar com eles lá? Não sei se o feitiço é tão fraco, aquele é pouco difícil. Rola sua sabedoria. Tira 20 aí, meu filho, pelo amor de Deus. 8. Bem, você acha assim, as criaturas dele segura, mas não o Barbaraz. Mas isso consideraria um local consagrado o suficiente para a derrota dele ser definitivo? Não, o local consagrado, aí a Delara explica para você. Não, irmão, local consagrado seria apenas o nosso templo. Você quer dinheiro, meu namorado? Opa, tudo bom? Se Barbaraz morrer aqui no templo, no solo do templo é que ele morre. Vocês podem tentar, usando os círculos de proteção, prender as criaturas na praça. Mas não sei se vocês vão ter tempo suficiente para fazer isso, que eles vão atacar incessantemente. E com que sangue a gente vai fazer o desenho? Aí eu não sei. O mago é invisível, ele poderia sair impunemente desenhando símbolos pela praça. Com que sangue? No seu. Vou perder um pouco de sangue, sobreviver ou morrer de fome aqui. Você vai falar dos dois fantasmas que você viu? Ah, sim. Velário, eu vi... Fantasmas de Lenore e Cesana. Lenore e Cesana. Cezana. Então pera, não pode estar faltando só uma alma se duas fugiram. Eles falaram comigo. Eles estão na prisão das almas. Aí a Delara, prisão das almas? Eles fugiram. Eles fugiram? Eu não sei nada, eu não sei. Eu aconselho a vocês não escutarem os mortos. Delara, os mortos, isso é pecado em nome de Deus. Pode haver um terceiro caminho, podemos libertar essas almas. Não mexam com os mortos. É, isso não é de acordo com os ensinamentos da deusa. Mas se vocês quiserem fazer isso, tudo bem. Vocês podem se retirar e tentar invocar esses mortos para conversar com eles. Mas aqui no meu templo, não. Tudo bem, eu respeito os seus dogmas, mas me diga uma coisa. Mas se você quiser comunicar com os mortos, eu posso arrumar um quarto aqui para você, onde você pode tentar comunicar com os mortos e ver se eles podem ajudar vocês. Mas na minha religião, a gente não... Esse negócio de mexer com fantasma não é bom. Eu entendo as suas crenças. Na sua religião tem problema, na dela tem. Você a gente tinha que ter jeito de fazer uma jinquidão. Onde as árvores têm que ser colocadas? Não sei. Pode ser que no moinho, que é onde Barbarás tinha o laboratório secreto dele, pode ser que as almas das pessoas da cidade estão presas lá. Talvez, se vocês forem até o moinho e libertarem as almas, eu não sei. A única coisa que eu sei é que, se Barbarás for derrotado no solo sagrado do templo, ele morre definitivamente. A deusa disse isso pra mim. Aí a sacerdotisa lá. A deusa. Eu acho que deveria. Cara, aí os uma espécie de ampulheta. Quem vocês vão decidir? Libertar as almas, eu acho que é a nossa maior prioridade. Se qualquer um de nós cair numa batalha contra ele aqui, pode despertar o demônio e aí eu fico no mundo. Talvez eu deva. As almas estão lá no moinho, vocês vão ter que sair e enfrentar o Barbarás lá fora. Eu vou invisível. Onde ele regenera. Eu vou invisível. Ninguém vai me ver. Se eu for invisível sozinho, ninguém vai me ver saindo e ninguém vai me ver passando perto. Beleza, pode arriscar. Isso é extremamente perigoso, mago. Você aceita tal não, responsabilidade? Não, e mago, você sabe que magos muito poderosos veem invisibilidade de magos mais fracos. O Barbarás é um mago, você aprendeu. Se você for pego, tudo estará perdido. Eu vou me curar duas vezes. Na verdade, em jogo é o seguinte, ele vai ter uma porcentagem de chance de ver a sua magia. 8 mais 3, 11. Mas o que é isso? Ele está se terminando de se curar. Ah, tá. Duas vezes, mais uma vez. E você, Dungo, o que você acha? 3. Você quer dar o pé da cidade? O que você quer fazer? Eu prefiro enfrentar o... Eu vou usar mais um. Se essa estátua for destruída... Me diz uma coisa. Ele vai, a medida que a gente está acerta... Ele é um demônio de fogo de 6 metros. Oi? Vai destruir esse templo. A medida que a gente está acerta, parece que diminui de tamanho. Não, aí você tem que lutar para ver. Primeiro que morrer, vai ganhar. Nós temos que destruir a prisão da alma. Ele deu uma diminuída, né? Aqui, mago, enquanto você está conversando com o pessoal, na parede, assim, numa das janelas do templo, parece que você vê o Leonardo, aquele fantasma, ele olhando assim para vocês. Aí você olha assim de novo, pum, some da janela. Esqueci o nome dele. Lannister. Oi, Lannister. Leonardo é o primo dele, né? É. Leonardo, seu primo, está nos vigiando. Aí você olha lá para as janelas do templo assim, você vê a Cezana. Ela passa assim entre uma janela e outra. Ela passa entre uma janela e outra assim, e depois some. Pode passar. Quem quer? E aí? Eles queriam falar alguma coisa. Vocês vão esperar, se vocês esperarem uma hora passar, os monstros se derrotaram, volta a vida. Eu vou pra sala que ela não era um 10, incluindo aquele. Eu vou pra sala que ela me falou. É uma hora. Vamos falar antes que os outros monstros retornem. Não vou falar nada pra não provocar aquele, mas eu vou pra sala que ela falou e vou tentar me comunicar. Você vai lá pro confessionário e tentar comunicar. Pra que ele tá falando? Mas isso pode ser perda de tempo, se os outros monstros se regenerarem. Você vai falar assim? Você vai falar? Leonardo? tentar conversar com eles. Pra... Na hora que você começa a rezar, assim, você escuta uma voz dentro da sua cabeça. Sim, Lannister, eu estou aqui. Eu e Cesana, nós dois somos fantasmas, nós não conseguimos entrar no tempo. Mas eu consigo me comunicar com você através da mente. Sim. Nós descobrimos uma forma de vocês nos ajudarem a nos libertar. Pois diga, por favor. Você precisa doar um pouco da sua energia pra gente ter força suficiente para libertar as almas. Eu tô sentindo esse tremer. Eu vou tentar libertar a índole. Não desperdice sua energia. Você tenta detectar se tem mal para todo lado. Bernardo, você sabe que isso poderia ser uma magia, eu não posso confiar nessas informações. Não, você não entende. Você pode provar que você se você não entende. Eu preciso de um pouco da sua energia, muito pouco. Que você me dê um pouco da sua energia para eu poder libertar as outras almas que estão presas lá no moinho. E nós iremos vir aqui ajudar vocês contra a luta contra a Barbarás. Eu vou fazer um teste de inteligência para saber se isso procede. Você quer ajuda minha pra você poder saber se ele é. Não, tem jeito. Não, ele tá rezando lá sozinho. Quem sabe ele é. Pode ser? Não, você tem que usar as suas deduções. Como aventureiro. O que eu sei sobre o Lennard? Não, Lennard. É. Ah, não, você foi amigo de infância dele, brincou com ele, jogou bola. Jogou bola. Um dia vocês dois, vocês roubaram as maçãs de um fazendeiro lá. Aí você vai tentar fazer isso. Lembra quando nós roubamos as goiabas? Não eram goiabas, eram maçãs. É? As maçãs do seu Juscelino. Era mesmo? Seu Juscelino. Essa aí parte era dele mesmo. Ter pegado. Ele fala exatamente. Oh. E naquele dia você acabou levando, comendo tanta maçã que você ficou de dor de barriga uns 4 dias. E eu fiquei te gozando, te chamando de Zé da Maçã. Aí. Imaginação pra comida, João. Mas foi só eu e eles poderiam saber? Esse aqui é o Barbarás, esse aqui é a gente. Mas escravizado pelo cara. Aqui, ó. É diferente. Barbarás da gente. E-mail, né? Nome e e-mail, é. Eu não preciso porque vou caçar. Pensa bem. Aí ele falou exatamente igualzinho a sua memória de infância. Ó. Confiar ou não confiar, né? É, ué. Aí você sabe. Ah, vai lá, dá sua energia pra ele. Tem como eu fingir que vou dar minha energia pra ele? Tô dando energia pra ele? Dá outra coisa? Não, você simplesmente fala, tudo bem. Se você falar tudo bem, sua energia, aí, sua energia já vai pra ele. Então, eu consigo, ela vai. É isso. Ele fala assim, sim ou não? É arrisca, né? Arrisca ou não? Eu posso falar assim que não dá. E aí ele te fala. É magia. Não dá pra você dar migué nele, entendeu? Não posso fazer isso. Aí ele fala assim, não! Desgraçado! E é a voz do Gorgoroth falando através do bicho. Não, desgraçado! Eu não sei. O meu servo acabará com vocês. Esta proteção irá acabar agora. Irei usar todas as minhas forças. Eu tenho que despertar completamente. Você que irá morrer, demônio, e será pelas mãos de um servo de Amal Nathor. Lembre-se disso. Aí você vê que some assim, e de repente, quando você volta lá pra sala, vocês não souberam nada disso, que ele ficou lá sozinho no confessionário. Quando ele volta pra sala, o tempo começa a tremer assim no chão. ele está tentando invadir. É o demônio. Aí a irmã fala assim: o que está acontecendo? Está acontecendo? Quando vocês olham lá fora, todas as criaturas, todos os habitantes da cidade estão tentando, batendo na barreira de proteção, tentando entrar. Como que eles vão quebrar uma barreira que é de um deus? Não existe. Aí, e o Barbarás está lá tentando entrar, ele está na porta da frente. Hã? O ideal é que ele entre, né? É, só ele. E aí, o que vocês vão fazer? E ela fala: olha, nós temos uma. Eu já tentei sair, a gente tem uma saída pelos esgotos, a gente pode fugir da vila. O esgoto é da hora. Por baixo da vila. Vamos enfrentá-lo, Cleber. Desenhe um círculo de proteção, pelo menos poderemos enfrentá-lo sozinho. Então começa a fazer isso. Todo mundo concorda? Então. Não temos muita escolha. Então você desenhou um círculo de proteção na porta. E aí as criaturas não entram, só o Barbarás entra. O esgoto é subterrâneo. Correto? Não, os caras já vão pro pau. O mago tá cascando fora. Não, eu tô só pensando. O esgoto é subterrâneo. Tem um lugar onde as almas estão. Tem. Se eu passar pelo esgoto e eles estarem mexendo com o Barbarás, só ele pode me sentir, não é? Doido? Então, doido. Eles vão estar mexendo com ele e eu vou poder mexer com as almas. Só que eles vão estar sem o mago. E eu vou estar sem o mago. Eu vou invisível com os outros bichos não me sentem. Tá. Boa ideia, velho. Se sobrevivermos nessa loucura, a sua filiação nesse bando é muito divertido. Mais fácil liberar todas as outras pra ele não precisar de uma só, precisar de tudo. Entendeu? Não, se você liberar todas as almas, aí ele vai precisar de um monte. Ele vai precisar de tudo de novo. Porque se ele matar um de vocês. Acabou. E eu sou que tem menos situação do velho. Bom, velho. Boa decisão. É decisão difícil, mas boa. Você é então você vai lá. Você foi pelos esgotos. A irmã Leonora te explicou como é que faz. Você vai invisível pelos esgotos e vai. Então agora depende do número de jogada que vocês fizerem. Que muradinho, que te abençoe. Então vocês vão quebrar a estátua. Fizeram o círculo sagrado na frente. Vocês vão quebrar a estátua e deixar o Barbarás entrar. Nossa senhora. Pera aí, deixa eu ver. Agora vocês. Eu vou tomar um pouco da minha poção. Eu tô indo. A hora que ele decidir que eu cheguei. Não, o mago vai chegar lá. Só que eu não sei o que tem lá. Tá? Pode ter alguma coisa lá, não sei. Nossa, pode ter. Mas o mago. Você entrou na cidade aqui, ó. Em 4 rodadas, o mago chega no moinho através do negócio subterrâneo. Mas não é que é em 4 rodadas, é porque o mago saiu muito antes de vocês quebrarem. Pra você. Mas só pra ficar. Mas ele falou com a gente, então a gente vai pensar que ele fugiu. Não, ele falou pra vocês. Falou. Em 4 rodadas ele chega onde tá a caixa com as almas. Tá? Com as almas da cidade. Em 4 rodadas. Ok? Então vocês têm que aguentar 4 rodadas sem ninguém morrer. Então eu vou tomar uma poção de cura minha pra mim. Beleza. E aí vocês vão esconder os órfãos e as velhas, porque a avó do Leonardo lá, se o cara fazer peidar nela assim, ela morre. Então, eu falei pra ela esconder as crianças. Então tá, então esconderam as crianças. E ela vai entrar no armário. Eu faço um círculo. Ah, faz um círculo de proteção em volta deles. E escondi no armário e faço um círculo em volta do armário, mas disfarçado. Cara, tá. Você é Davi, gente. E haja sangue, né? E no sangue, sangue, né? Sangue pra todo lado. Tá o dedo. Então vamos lá. Tipo o Super Neto, já viu? É. Então é o seguinte. Aí, depois da segunda temporada. Todo mundo, vamos rolar a iniciativa. Rola a iniciativa. Iniciativa. Só 16. Quanto? 16. 16. Eu vou precisar tirar a nona. Sorte, estou precisando de vocês. É, precisa, porque se tiver alguma coisa lá. Quanto? 14. 16. 16. Mais 3, né? Isso. 22 para 19. Lannister. Lannister. 19. Anariel, 14. 16. 22. Agora é o Barbarás. Ele tem mais 7. Olha o teu lado. 4 mais 7. 11. Então ele vai ir por último. Depois... Não, eu fui por último. Não, você tirou 13. Não. Você tirou 11. Eu fico a 9 metros da porta. Ele está disponível. Tem alguma magia? Ah, não. Não, por quê? Vai para o abençoa não, aqui, não, mas domingo que vem a gente tem outra. No domingo é dia de família. Eu sei. Mas por quê? É porque separaram 4 meses. Antes que eles quebraram as portas, eu abençoo todos. 20 metros, 7 barras. É. Aí eu consegui um livro para Rio Fato. Mais 2 batalhas. Lá na casa, posso abençoar o livro? Não, é um esquema? É. Uma massa. Legal, bacana que são os jogos, você resolve. Aí estou até de coração. A gente vai em um... Por isso que eu falei que ficou na... Dura uma rodada da escola, mas deixa bem mais forte e trabalho de vida. Dá o doce. É o seguinte, não deixa narrar. Aí é o seguinte, você quebra... Você que quebrou a estátua? Acho que é, né? Então você rezou, pediu perdão pra deusa, aí você pá, você quebra a estátua de cristal, na hora que quebra a estátua explode numa luz branca muito forte, vocês quase ficam meio cegos, e aquela aura de luz branca aqui em torno do templo, ela dá uma piscada bem vindo e some. Na hora que some, você escuta os gritos de alegria das criaturas, os demônios lá, todo mundo feliz assim, e o pessoal e os demônios vão entrando assim pela porta. Os demônios não conseguem. Quem entra é só o babarás. É, pela porta, né? Aí ele tenta dar uma porta, tum, e trava, assim, por causa dos rios de proteção que você fez. Eles, eles ficam tentando entrar, assim, arranhando e tal. Aí o Barrabás sai daqui, criaturas imprestáveis. E ele tá com 6 metros de altura, todo pegando fogo, e ele vai entrando. Ele cabe dentro do tempo? Não, aí ele dá uma baixada, assim. Então ele tem penalidade, ele não consegue esquivar de nada. Hã? Pois é. Aí na hora que ele tá entrando, né? Não. Antes dele entrar, é exatamente, na hora que ele tá entrando aí que começa o combate. Então okay? A gente tem um rodado surpresa em cima dele, porque ele tem que abaixar para entrar. Não, mas ele também já tá preparando um raiozão. O teto não quebra na hora que passa. Não, baixado, não, ele já tá assim com a mão assim, ó. Ele já tá. Porque na verdade ele tá fazendo assim, antes de entrar, ele tá tacando o raio lá dentro e depois ele entra. Tá? Então é basicamente assim. Vamos ficar. Só depois de você quem? Age primeiro. Eu fico a 9 metros da entrada. Só depois de quem? Não, você é 4 rodadas. Aí você vai fazer o seguinte: a cada rodada você vai rolar um D20. Se tirar de 1 a 10, apareceu uma criatura pra você. Você tropeçou numa criatura. De 10 pra cima? De 1 a 9. De 10 pra cima, não. Tá? Que aí você participa também, fica no estresse. Vamos lá. Dá o duplo. Vou recepcionar ele com o machadinho de remesso. Tá, porque pôr o olho na porta. É poder dar força. Vai... Sim, bom. Então manda brasa. Ó, ele. Quando vocês demoraram uma hora, ele tá 45, ele regenerou. Vamos lá. Cadê o D20? Será que o Gorgoroth vem? Você pode lutar com o Gorgoroth também, mas cada golpe dele é 50 de dano. Então... 10. É, não, CA. Meu acerto foi 10. Ah, então você errou. Você errou. CA do Barbarás. Você tava fazendo. Mesmo nessas condições precárias que ele tá aí? Não, eu vou tirar. Eu vou tirar um 2. Tá? Você não vai dar, rola aí embaixo. É. Barbarás, CA dele é 19. Menos 2, 17. Deu ou não? Não, tirei 10. 10. Então o Galduk errou o machado dele. Errou assim. Oh, maldito guerreiro. Serás o primeiro a que irei devorar a alma. Você tem o direito de falar uma resposta. Fale com o meu machado. Doido. Lannister. Sem resposta na foto aqui? Pode. Vai na foto. Aqui, ó. Faltou um guiote. Oi? Não é pra ele tirar da mesa. Aqui, ó. Ô, velho. Boa lanterna, velho. Tira aqui. Desculpa. É esse aqui? É só apertar. Pra pegar no pulo. Pode. Obrigado. De nada. Então vamos lá, Lannister. Oração. Beleza, todo mundo com mais dois até o final do combate. Quem? E o inimigo com menos dois. Se a dele cai pra 17 agora. Não, já era 17, agora cai pra 15. Não, não. 17 só enquanto ele tá entrando. É só que ele tava entrando. Que abaixar, entra na porta. Quando ele levanta, fica 19. É, não faz sentido. Se ele fosse entrar numa porta, ele pá, quebrava tudo. É. Ele é um mago, ele respeita a arquitetura, essas coisas. Eu vou me esconder pra poder atacar. Ele vai reinar na cidade, vai querer tudo destruído? Não, o prédio, o templo é de pedra, ele não consegue quebrar. Assim, não é tão ele forte. É um mago, né? Pode estar com 6 metros do meio e continua sendo mago. É um mago morto-vivo, né? Sombra 60% mais 10% que ele é grande. Então vai lá. 10, consegui. 10? É, vou 10. Aí eu tava me escondendo, não consegui me esconder. Ah, tá. Tá. Anariel, rola o D20, vamos ver se tem criatura. Na saga de Anariel, sozinho. Oh. Tá na mãe, tá na mãe, tá quase chegando lá. Eu quero ser fechado. Eu? Litter. É. Nossa. Lá em Dragon King. Com dragão uma vez. Agora aqui zerou, tá? Vai com dragão? É, vou com dragão. Em quanto tempo? Se eu não achar monstro, eu chego lá. São 4 rodadas pra você chegar lá. Cada rodada tem chance de você achar um monstro. É uma daquelas criaturas. Então uma já. Deu 7. 7 de dano? É, e ele fica imobilizado. E ele tá imobilizado. Mas o que eu vou fazer agora, amigo? Estava guardando para esse dia. E agora é o Barbarás. Somos um bom time. Barbarás, ele ataca 2 vezes toda rodada. Tá? Aí é o seguinte. Aí ele. Você vê que ele tá lá parado, ele pum, some tchum, e aparece atrás de vocês. Ele teleporta. Ele é o Dr. Marrata. Aparece atrás de vocês. Essa foi uma ação dele. A segunda ação, ele vai dar um tapão assim. Ele vai pegar. É o King Kong. Vai pegar o Lannister, o Galduque. Me diz uma coisa. Você tá escondido. Vai pegar vocês dois. Tá? Ô, Nil, me diz uma coisa aqui. Se ele matar um dos dois, tem um tempo ainda pra eu conseguir libertação? Matar algum deles? Não, se ele matar um dos dois, o demônio vem. Se você libertar as almas, o demônio volta. Vai lá, entendeu? Ah, então as almas vão ficar lá do mesmo jeito. 36, hã? Então as almas vão ficar lá do mesmo jeito. Não, se ele matar um, aí não tem jeito. Aí o demônio acorda. Todo mundo morreu. Porque aí o demônio absorve as almas que estão lá. Absorve a última alma e... Tá fragando a responsabilidade que você tem. Entendeu? Não, tô fragando que vocês têm de não morrer. Então tá. Aí o bicho. É mais 8. Entendeu? Ih, você é a gente. Pegou vocês dois. Não, mas tá com menos 2. Aí ele tá menos 2, então CA 18. 18 tá menos 7. Pegou no C e no C? Pegou? Não, mas ele tá com o bom. Aquela... Ele ganhou 2. Ele ganhou 2. Então, ok. Então, dano: 2d6 mais 10. Mais 2 no ataque. Deu 14 de dano. No C e no C? Tava com 30, levei 14. Vai lá, Galduque. Bagulho, você tá todo queimando. 16. Perto de 53, 12, 14 da conta. Pedra de golpe da salamandra que eu recebi, mas isso aqui. Isso aqui é um 39. Mas ele dá 2 desses por ataque. Vai lá, Galduque. Nossa senhora. Tipo assim, aquele tapão, aí eu caio assim, eu falo. Se eu tentar usar um. Vocês já jogaram Final Fantasy de Super Nintendo? Já. É a mesma coisa, é. Tá? Foi o único que prestou. É. Vamos lá. Ele tá grande. Eu consigo aplicar um ataque derrubador mesmo assim? Consegue. Se derrubar ele, não vai conseguir atacar, vai comprar tempo. Ah, ele não é logia. Mas nesse ataque derrubador, o que você vai fazer? Você vai sair correndo e tentar acertar com o seu corpo, seu marcado e tudo, numa das pernas. É. Ele cair. Então vai lá. O derrubador é mais 6. Mais 8 por causa da benção. Beleza. 14. Não, é 17. Você tentou acertar ele, você bate na perna dele e cai pro lado. É Lannister. Ah, o seguinte, esqueci de falar uma coisa. O corpo dele é todo em chamas. Toda vez que você encosta nele, é um D6 de dano. 3 de dano. Pra quem? Pra quem encosta nele. Mas ele jogou o machado. Ele tentou derrubar. Derrubar. Vamos lá, Lannister. Aí eu falo as palavras. Depois é você. Você invoca o sol sagrado e a mal na torre do sagrado. Vamos responder. E a massa brilha com a luz branca fortíssima, e causa dano e segue os inimigos temporariamente. Tem uma área de 20 metros centrado na massa, todos os inimigos na área, em lugar de produção de sabedoria. Isso. Se não passar, dano um D10 mais 4 e alvo segue por um D4 por dano. Beleza, deixa eu rolar aqui. Não passou. Pode dar, ele tá cego agora. Tá cego e dano? E dá, rola o dano. Um D10. Um D10. Olha ali. Aí só rola o 4. 4 mais? Mais 4. 8. 8 de dano? Isso, cego um D4 rodado. Então rola um D4. Se a gente evitar o combate. Você não pode paralisar ele, não? É isso aqui. É. Posso tentar no próximo. Vai. E 4. 4 rodadas. Se a gente evitar o confronto com ele agora, vai comprar tempo de um lado. Beleza. O foda é eu pegar confronto. Dumbo. Quando o personagem está cego, toda vez que eu vou fazer um ataque, eu vou rolar 50% de chance de acertar ou errar. Tá? Vai lá. Vou tentar acertar o ataque. Manda abraço. Rola o ataque. É pelas costas, não é? É. Tem pelas costas. Tem modificador. O CA dele é 17. Como agora ele tá cego, o CA caiu pra 15. Bom, 15, então eu tô com mais. Mais 4. Eu tenho 2 por estar pelas costas, 2 por estar abençoado. Bênção. E mais 4, mais 3. Beleza. Mais 7. Mais 7. Manda pra lá. Oh. 15 mais 7. Acertou. 22. Acertou. Rola o dano. O dano vai ser. Vamos lá, ele tá com 36. 2d6 mais 4. Esse menino é seu fã, eu queria te conhecer pessoalmente. Ah, massa. É o cara do Dessa Letra. Beleza. Ele é seu fã, tipo, ele fala de Dessa Letra. Vê seu blog, escuta seu podcast. Massa, próxima vez joga aqui pra gente. Né? No próximo encontro, eu vou deixar a inscrição, mas eu vou falar o seguinte, vou estar aqui uma hora. E eu vou dar 20 minutos de tolerância. Então quem tiver aqui, joga. Mesmo se tiver minha mesa lotada, pode vir. Mês que vem. Eu vou botar essa aventura. Acontece quanto e quanto tempo? Você espera aí que eu te passo a aventura. Se você esperar, eu já tô terminando. Aí eu te passo a aventura. Nil, oi. Quanto em quanto tempo acontece esse encontro? Oi? Agora D6, cadê os negócios que acontece? Quanto em quanto tempo? Não, isso são 3 segundos. Cada rodada é 3 segundos. Por mês, uma vez por mês. Tem um site, não quero jogar RPG. Cara, acho que não é isso que eu falo, se tirar um dano. 3 segundos. 3 segundos. Vai ser promovido não baixo. Manda brasa. Deu 6. Nu. 6 mais 6, 12. 12. 10, 22. Mais 6, 22. 11. 23. 23 vezes 3. Explodiu. Foi feito. 69? 69. Nossa aí senhora. Voou, mas você tirou, ele tirou crítico? Não, sei. Aí tem um acerto e mais o dano vezes 3. Sei. Como é que é a soma? É isso? Não, mas é. Mas por que você tá somando do 2d6? Porque eu dei o ataque duplo. Bônus com esse e dois bônus. Ah, não pode. O ataque furtivo é só com um. Não, você não pode dar um ataque furtivo duplo. Esse ataque duplo é um ataque. O ataque furtivo é com um. Ah, entendi. Então é isso tudo dividido por 2. Deu 33. Ainda assim, um sexto. Mesmo assim, bom demais. Nossa, tá com 3. Nossa senhora. Tá com 3. 3 PVs. Você levou dano de fogo. É, eu tomei 3. Você tomou um D6 de dano. Deixa eu ver. 4. Quatro. Quatro. Você chega assim com o bastão, ó, aí na cabeça dele, dá só um golpe. Aí não. Começa a rachar tudo. Não, mas ele regenera. Mas depois de um tempo ele regenera do mesmo jeito. É, não, agora não. Porque agora ele tá dentro do tempo. Se ele morrer agora, morreu pra sempre. Agora. Deu? Porque deu. Deu só 4 de dano. É, mas deu 4 de dano você. Ótimo. Anariel. 28. Anariel. Tá bola. Tá correndo nos túneis. Run. Vai lá. Nesses gols. Aê! Aê, beleza. Escapou numa boa. Tinha umas 4 criaturas, você foi assim, ó. Esquivando. Zona de zigue-zague. Vai lá, Liturk. Agora não, porque tá quase morrendo, vai entrar em Fúria Orc. Beleza. Você entrou em Fúria Orc. Já tem 4 de bônus. Então rola. E vou dar uma chuva de socos neles. Manda brasa. Ó. 15. Acertou. Massa. Agora é o quê? Dano. É o dano 3 vezes? Isso. É o dano. É um D6 mais 4? Isso. É o que a gente precisa. 8. Matou. Massa. E aí você mata o Barrabás. É, nossa. Oi? Tinha um bônus. Tem um bônus. Ah, morreu de qualquer forma. Aí você mata o Barrabás. Não! Ele começa a derreter assim, ó. Não! Gorgoroth, eu entrego a minha alma então para você, Gorgoroth! Aí ele morre. Aí você vê que uma luz sai dele assim e desce pro chão assim. Aí começa a tremer o chão. Começa a tremer o chão. E aí. Era a alma que faltava. Lá de dentro do chão, pá, surge um dedo assim que parece uma coluna de 8 metros assim. Pá, explodindo, explode o teto do negócio. O negócio tá subindo. Hora de correr. É, agora. E aí, Galdo, o que você vai fazer? Sai correndo. Recorre os esforços, todo mundo. Você pode atacar o dedo também, se quiser. O dedo do cara que eu também. Vocês vão para os esgotos? Vamos para os esgotos. Tentando levar os órfãos? Não, os órfãos já tinham saído junto com o mago, muitos rodados atrás. O mago foi sozinho. O mago foi sozinho. Os órfãos estão no armário lá. Todo mundo assim dentro do armário. Mas os bichos estavam sob controle de Barbarada. Isso. Então eles não estão mais lá, a gente sai pela frente. Ah, as criaturas são lindas, tá aí. Não nada. Beleza? Lannister. Eu vou lá, eu vou soltar os agora. Se você soltar, não. Se ele soltar as almas, eles somem. A história, o negócio é esse. Eu vou abrir a porta. Ah, então... Quando você abre a porta, as criaturas não estão mais lá. Mas você vê que o monstro está começando a sair de baixo da cidade. Eu falo dos órfãos. Dos órfãos? Não, eu vou deixar os órfãos lá, vou abrir a porta. Você abre a porta, não tem mais ninguém. Beleza. As criaturas estão todas pilhas de cinzas para todos os lados. Então vou... é todo mundo correndo. É, não, vou buscar os órfãos, vou abrir a porta dos órfãos, então vou falar se corre ligar. Beleza. Dumbo, corre, nego. Eu vou esconder. Corre! Você vai esconder nas sombras? O tempo parece que vai cair, porque o pela mão do Gorgoroth vai sair pelo tempo. Eu acho que melhor é perigoso, coisa que você passa é correr. Vou fugir. Beleza, e tanque? Eu tô fugindo. Beleza. E aí, essa é a sua ação. Você chega lá no moinho. Você chega lá no moinho, tem várias pilhas de cinzas. Tinha várias criaturas lá esperando você. Mas como eles derrotaram, tem várias pilhas de cinzas. No centro do moinho, tem uma espécie de... Não, tem uma bola de cristal completamente negra, assim. Quando você chega perto dela, você vê que tem várias almas. Almas dos cidadãos das cidades lá. Estão lá dentro. Ok? Você vai... o que você vai fazer? Se eu quebrar, ela sai. Não sei, o que você vai fazer? O que você acha? Peraí, só pensa... Você vai pegar na bola de cristal e quebrar ela no chão? Essa decisão é só sua. Você vai... Se eu pegar esse trem e quebrar no chão, ele é visto óbvio, porque ele está debaixo da cidade. E outra, que ele vai precisar que as almas estejam na cidade para ele poder pegar. Então eu vou pegar a bola de cristal e correr da cidade. Lógico. Pegar a bola de cristal e correr da cidade. Você não Então, a gente não pode opinar, a gente não tá lá. Vocês estão saindo, a cidade está tremendo, a criatura está começando a sair lá de dentro. Se vocês quiserem ver a imagem da criatura, é essa aqui, ó. Essa aqui ela já saiu. É o Cthulhu! Ah, essa é. Então ele está começando a sair lá de dentro. Quando vocês estão fugindo junto com os ovos, com o irmão Lenar, aquele caos total correndo no meio da praça. Aí vocês veem o mago lá levantando assim o hobby dele, assim, e carregando com as almas na mão, assim. Ele chega perto de vocês, está lá com as almas. Vocês têm mais três rodadas. O moço tá ali! Você vai me ver tão bicho! Ele não saiu, ele tá com o dedo. Eu sabia que eu não podia confiar em você. Então aí, Lancer. O que pode ser feito nessa bola? Pensa? A irmã Lenora, eu não sei, eu não tô sabendo de nada. A sacerdotisa não sabe de nada. Mas vocês é que decidem. Oferece ela pro. Agora vocês estão perto de mim. Oferecer ela as almas pro meu Deus. Pra Manotor? Pra Manotor. Pra Manotor. É uma boa. Tente ver como você pode libertar as outras almas do Orbe. Então, mas falar Manotor, a sobra. Isso, você vai rezar, então você vai passar a bola pra ele? Você pegou a bola das almas, as almas. Desculpa chacoalhar. Aí você vai orar pra Manaldon. Senhor, se você está escutando, leve essas almas ao teu reino. Beleza. Pois. Agora faz um teste de carisma, que é o famoso teste da reza. Vamos ver se seu Deus te escuta. Tem que tirar 12. Dê 20. Se der 10, fica mais difícil. Ixi. 4, mais 3, 7. Meu Deus, é surdo! Não! Aí as almas continuam lá. O Gorgoroth levanta. Lá de trás. E começa a berrar assim. Vocês têm mais uma ação. A próxima ele vai atacar. Oi? Quarta-feira fazer a mesma coisa. As almas são devotas do Deus dela. Isso. Ela tem mais 4 de carisma. Ela é bonitona, uma coroa. Mas quase superior, a sua fé sempre foi maior que a minha. Quem que vai rolar? O clérigo. Não, já. Se falhar, o demônio aparece e vai. Eu não rolei nem com você hoje. É a décima hora que isso aconteceu. Como é um jogo, eu até tentarei. Mas eu dou uma freira. Vamos lá, Dono. Ai. 9 mais 4. 12. Deu 13. Beleza. Ela reza, Deus, leve. Aí as almas foram subindo. Aí o Gorgoroth, não. Ele vai diminuindo assim. E a própria terra vai engolindo ele. Vai diminuindo. Quando ele cai no chão, a névoa desaparece. Eu vou, quando esse bicho estiver morrendo, assim, eu vou olhar ele de cima. Assim. Eu também. Aí ele olha assim, eu não lembrarei de você. Buraco assim, ó, dele, assim, ó, dele. Câmera Tarantino. E fica aquele buraco enorme no meio da vila. A névoa acaba e a irmã Nelora, finalmente, estamos livres da maldição. E aí vocês podem retornar ao rei e pegar. E você não falou com a galera que o tomo das trevas estava lá do lado da esfera, você pega, põe debaixo da. Não, ele não pegou do Hobbit. Não, eu ele que é o falei, porque eu esqueci de falar que o tomo estava lá, o tomo das trevas estava lá. E aí você pegou o tomo. Eu teria quebrado o negócio. Ah, eu teria sou o próximo barbaraço. Não, eu também. Eu não, sei lá. Se quebrasse o negócio, as almas, o demônio ia sugar tudo, porque ninguém encomendou as almas pra ninguém. Se tivesse sido eu ia ter quebrado. É a famosa pegadinha da aventura. Foi bem julgado, hein? Então, Márcio, então nós terminamos a maldição de Radolfel. Quebrasse como o cara tá embaixo.